delícia, hein? vamos nadar todo mundo com o dedo no cu, menos eu. Bom, vocês tinham adentrado então a Fortaleza do Touro, derrotado os espectros do vácuo e a menininha lá, o estrangulador, né? Tava disfarçado de garotinha. E estavam investigando o ambiente em busca de pistas do que é esse lugar, onde tá o tal do Atrópole, né? Encontraram cenas de destruição, né? Morte, podridão e acharam o cadáver estranhamente morto de um Quasit, que ele tava com uma bola assim no estômago dele, cozinhada, tá? E o restante do corpo dele intacto. A Toph puxou o espírito dele, perguntou o que aconteceu. Ele falou que o bebezão entrou e só com um olhar matou ele, cozinhou ele por dentro instantaneamente, só com um olhar dele. Vai lá. Falta a tela aqui pra pôr coisas. Isso porque eu tô com dois monitores. Tá o torno pequenininho. Ai, cadeira, filha da... Essa cadeira, você gira a rodinha, ela fica torta. Você pende pro lado, ou pende pra trás, ou pende pra frente. Você escolhe pra que lado que você quer cair nessa bosta aqui. Pelo menos você escolhe, né? Pelo menos você escolhe. Mosquitinhos do inferno, voltem para as trevas. Onyx Orion saiu. Shit. Você para de ficar movendo eu, viu, amor? Tô movendo ninguém, não. Tá louca? Eu sim. Não movi ninguém. Não. Nada, eu posso me mover ou você? Alguém me moveu, então foi você. Ninguém moveu ninguém, não. Moveu sim. Os bichos estão tudo no lugar, tá certinho. Endoidou. Foi vendo. Sem endoidou. Piraste. Bom, então quem dera. Resetando lá, deixa eu pegar um carregador pra botar o bagulho pra carregar aqui, peraí. Quanto o mestre sai? Alguma ideia, gente? Então, eu vou entrar dentro do bicho lá e tentar pegar a runa. Tentar não morrer, acho que essa é a única ideia, cara. É. Mas aí, tipo, é só por favor não me matem enquanto eu estiver lá. O Ariel deu 100 de dano no bichinho, olha quanto desceu da barra de vida dele. Não, só não me matem, não matem o bicho. Eu não bati na tropa, eu acho. Bateu, você deu uma porrada. Uma só? Cheguei. É. É porque eu volto a bater, só lembro. Aham. O que que foi? Não, a gente tava pensando aqui o que a gente vai fazer com a nossa vida depois dessa batata aí. Não, eu tenho... Eu tenho assim um plano, né? Tipo, eu vou tentar banir o bicho quando vocês roubarem a pedra. Tem que pegar sangue também, hein? Ah, então, por isso. Vai roubar a pedra, a runa, o sangue. Isso, e eu vou tentar banir o bicho. Aí tá dentro do bicho, coleta o sangue do bicho e vazemos. Mas é improvável que dê certo, porque ele deve ter resistência lendária. Então, pelo menos 3 vezes ele vai passar nos testes que ele quiser. Eu acho que o Jeff não usou nenhuma até agora. Ah, mas aí... Eu acho que ele usou, a gente aguenta 3 turnos. Né? Então, vocês precisam ir fazendo as coisas pra ele gastar a resistência lendária pra depois usar de novo. Seria bom... Ele não tá brilhando não, né? O certo não, era fazer ação em conjunto pra poder fazer isso, mano. Seria bom fazer ele brilhar, né? É, como... Mas... aí fazer uma ação em conjunto. Mas você já tem vantagem ali, ó. Tenho, por quê? Não tem? Não sei, você não tava atacando três vezes, não é? Isso porque era primeiro turno, e como eles não agiram antes que mim, que eu no primeiro turno, eu ganhei vantagem. Isso só no primeiro turno do combate. Ah, tá. Ah, é porque as últimas duas lutas teve só um turno. Isso foi por isso que geralmente é o primeiro turno que eu uso plus de ação. Sim, entendi. Ah, o Ariel, se você vier aqui, ó, você flanqueia com o Gui. Flanqueado no quarto não funciona, né? É, com arco não. Mas usar a espada, você não tem a espada, o braço-espada aí? Tem. Ah, cara, se o seu corpo é uma arma, mano, você tá ficando com arco, tem. Velho. Mas sim, tá, o martelo também é uma arma. Quer trocar a sua espada machado por martelo? Então, tu é melhor com arco do que com espada. É, meus bônus são muito mais fortes, tipo, né, gente? Tem uma espada aqui da manhã, tipo... E tem aqui o negócio do crítico lá, dos 37, tem um monte de coisa. Não, véio, eu dou mais dano com flecha. Entendi. Tipo assim, eu duvido que eu vou cortar a cabeça desse cara fora, pra tipo, justificar usar o Vorpal, sabe? Ah, sei lá, vai que tirou um 20, né? Não, você consegue fazer o fogo das fadas, ô Bredão? É, quando eu agi, sim. É esse que é o problema, né? Só que olha aí, ó. O Ariel, você tá falando que você dá mais você dano pro arco é por causa do combo de inimigo preferido, dessas coisas? Não, por causa dos bônus mesmo, tipo... Os meus bônus pra arco são melhores. Pros braços, não é todos os bônus que soma, entendeu? Ele tem pelo menos dois itens que aumentam o ataque dele. E ainda tem mais coisa shooter, que dá 10 de dano a mais por ataque, só tem em flash. É. Tem o bracinete, tem o estilo de combate. Sim. Bom, a única coisa que eu digo pra vocês é que o bicho é forte. Ah, vá. Tem que usar a criatividade aí pra se livrar dele. Gente, eu não entendi a surpresa. A gente já teve uma ideia aqui. Eu não entendi a surpresa que o arqueiro dá mais dano do arco. Eu não entendi essa surpresa até agora. Gente, a gente achou como a sua espada era muito boa, e eu querendo uma espada, é uma escalinha, geralmente é uma espada muito boa. É boa, né? É uma preferência. Sim, velho, pronto. Eu sou muito bom no tanque, mas eu não tanco. Entendeu? Sou muito boa no mais tempo. Ou menos, né? Porque você tem wild shape, né? Exato, não. Eu sou a melhor pessoa para as pessoas me baterem e não ter problema. Oh, mas vai ver se eu vou lá tancar para vocês. Não vou, né? Que bom que você disse isso. Já sei que eu vou bater. Vocês têm uma ideia. No quart, é óbvio, né? Oh, Tato, olha isso aqui, ó. O meu dano com arco é 1d10, mais 1d8, mais 39. O máximo que eu consigo dar de dano assim no ataque. Isso okay. Com arco. Com o meu braço, eu dou, na melhor hipótese, 3d8, mais 2d12. Alô, Marilene. Mais... Ah, Marilene. Zero. Eu, tipo... Não soma nenhum atributo? Você não consegue somar destreza no bônus com o braço? É ruim! Acho força. É força. Aqui tá força, pelo menos. Não consegue usar destreza pra atacar com... Lógico, porque não seria considerado uma Teria que pegar um talento. É seu assim? Próprio braço, né? Considera como uma arma com finesse, com certeza. Então, beleza. Soma 5 aí. Soma 5 no dano. Agora de destreza? Não, tenho 10 de destreza, são 10 de dano, tipo, o outro é mais 39, né, tipo... É, tomou 10, agora ficou forte. Mas 39 por causa dos talentos, né, que ele tem. Então. Ele nunca se imaginou que ele ia conseguir tudo isso aí, que ele conseguiu. Ele focou no arco. Mas assim, se vocês quiserem que eu bato com o braço, eu posso dar um estraguinho, sinceramente. Posso dar um estraguinho. Caramba, que negócio, tipo assim. 4 mega. Merda que tá. Mas se você não vê o dano monstruoso que você dá com o arco, pelo menos é uma... vertente que você tem, caso que você precise. Não, sim, mas tipo, pra poder ajudar o... Ali, tu faz um flanco, agora sim. Pra poder fazer uma coisa, e você não precisa do arco, você guarda o arco e vai. É, o que você pode fazer, Ariel, por exemplo, nesse turno agora, bate com o braço, porque eu e o Brad, a gente age depois de você, então a gente já não vai conseguir fazer o fogo pra você bater com vantagem nesse turno. Vai que tu tira um crítico e já dá um Vorpal, pelo menos. Tem alguém fazendo o flanqueamento? Pra... Eu acho que o Brad tá ali, pelo que tá no mapinha. É, mas você teria que vir aqui, eu acho. Eu não sei se aqui funciona. Não faço ideia. Eu acho que funciona, porque é 6 metros que ele tem. Ah, mas não esquece, ó. Eu tô com o manto do cruzado. Vocês têm mais 25 de dano. Então. Eu consigo dar um daninho nele legal, se vocês quiserem. É, então. Faz esse turno, Ariel. Aí depois do próximo turno, o Brad. Ou se o Brad não conseguir, eu faço. Antes de entrar no cara. Tá, eu vou. Não, deixa assim, que eu faço. É melhor você entrar, porque eu não consigo entrar no cara. Mas o teste, vocês, mano. Vocês estão me vendo aí? Tamo sim, amor. Eu, normal. Pô. Acho que é só pro Dick, não. Só o Dick não tá vendo, então. Faz o teste e vê se compensa pro flanco. Se desse, vai que... Ainda mais que você joga... Ô, Gui, o Di quer saber por quanto tempo vai durar esse mais 20 e pouco de dano aí. É, um minuto. Foi a primeira rodada na passada. Ah, beleza. Ok. Vamos lá, então? Sim, vamos. Pode ir. Pode falar. Então, let's embora. Então, eu vou fazer o seguinte, Jeff. Eu vou falar, mãe, fique por perto. Vou vir pra cá. O Jeff vai fazer um repeteco ainda. Ah, tá. Calma, tem informações importantes a serem lembradas. Não, o Ariel tá apressado hoje. Desde eu tô aqui no fogo hoje já. Vocês querem ir direto? Resumo ultra rápido, então. Vocês entraram, mataram os bichinhos, encontraram o Quasit, falou que o bebezão cozinhou ele por dentro com o olhar, se é um raio do olho dele, cozinhou ele. Foram lá em cima, aqui. Encontraram um escritório cheio de corpos e todos os demônios que habitavam esse lugar, e escravos e tudo mais. Todos os corpos pregados na parede, no teto, no solo, tendo espasmos e soltando eletricidade estática ou alguma coisa parecida. Duas elfas pregadas no teto, quase morrendo, moribundas. Né? Conversaram com elas disseram que foram ali para matar o Atropal. E resgataram elas, a Ciri curou uma delas com a Runa da Vida. A Toff curou a outra com a Runa da Vida também, mas curou bem pouquinho. E o Murin tava espiando lá e despertou o bebezão, começou a chorar, arrombou a porta com tudo, quase jogou o Murin pra trás e veio atacando vocês e passando o rodo geral, né? E utilizando a runa do eletromagnetismo contra vocês. Detalhe importante. Não vou falar detalhe importante nenhum. Vou deixar vocês lembrarem e se ferrarem quem não lembrar. Ô, seu puto, você falou que ia fazer o repeteco só pra dar um detalhe importante, cara, e agora não vai falar? Tá, teve uma armadilha, que aí a Ciri testou a armadilha, virou minhoca, e conseguiu desvirar depois. É uma armadilha com uma magia muito, muito poderosa, que conseguiu superar a habilidade da Ciri de metamorfa e transformou ela também em minhoca. Mas ela conseguiu retornar. Saquei já. Ao normal. Né? Bom, o bebezão, ele surgiu, começou a dar ataques necrófilos em necrófilos? Não, necrófagos. É necrofilia agora? É, necróticos, ataques necróticos em vocês, em combinação com ataques da runa do eletromagnetismo, tá? E uma aura de energia negativa emana do corpo dele, tá? E causa dano a vocês, impõe condições negativas e fere vocês gravemente e a Toff veio a desabar no último turno dela, caiu inconsciente no chão, e uma das elfas que vocês resgataram, ela caiu morta no chão, e aí quando a Ciri revelou o nome, né, que era a Ciri, ela falou, ah, então eu sei que você, quem são vocês, nós somos a Iradan, estamos resgatando as runas pra vocês, beleza, babá, o filho da puta ali comeu a runa do eletromagnetismo, a gente tem que resgatar de dentro dele. E foi nisso. Deixa eu olhar isso então. Nossa, pode tacar ali pau nesse carinho, Marcos? Vai lá. Bom, primeiro, Griel, você. Falo, mãe, prossiga. Cola comigo, não sai de perto, vem junto. Vem pra cá. Filho. Estou sempre com você. As mãos agora livres, Jeff. Mãe. Você não desapega. Eu agora com as mãos livres, eu vou usar a chuva de lâminas nele, tá? Certo. Então eu faço um ataque, se eu acertar... Eu multiplico meu dano vezes meu modificador de destreza e eu posso usar ainda minha reação, minha ação bônus para dar mais dois ataques. Tá. Vou fazer exatamente isso. Então deixa eu jogar aqui o ataque. Braços daí. É, isso aí é uma aberração, Jeff? A trupa? O que que ele é? É morto-vivo. Ah, serve igual. Opa, faltou um dado, tá? Tô com vantagem, então. Caralho, mas que lixo, hein? De ataque? Puta que 30. Pariu, Ariel. Você tá jogando com vantagem? É, tá que eu jogo um depois o outro, né? 30 não é assim, não acerta, né? Mesmo com vantagem, você tem o bagulho triplo, né? Ah, não é só pra flecha? Não é qualquer ataque que então... é destreza, sabedoria, carisma ou inteligência. Aí critei, Jeff. Opa, acertou. Então eu vou jogar esse resultado aqui e tem que multiplicar por 12 o dano, tá? Pega uma cartinha. Eita! E eu somei o dano, não foi crítico natural não, Jeff. 12? Caramba! É, e eu coloquei os bônus que eu tinha colocado. É, vezes 12. E eu já gastei o ponto heróico, Jeff. Eu vou recuperar essa habilidade. Vou usar meu pulso de ação e vou fazer de novo. Então. Mas o primeiro dano é o cortante e o segundo é elétrico? Não. Não sei porque tá separado, não. Peraí, um 38. Deve ser cortante e outro deve ser de outro tipo, né? Por que que tá separado? Vê aí na descrição o que que é o D12, é dano do que é o D12? Ah, tá, não, não. É porque o D12 é por ser inimigo de Glórien. Ah, tá. Mas é tudo cortante mágico, então. Cortante isso. Mágico. 38 acerta, Jeff? 58 não acerta. Eita. Não acerta. Eu vou usar Luck. Vou jogar mais um dado. Você até chega, Briel. Seu braço chega a tocar a pele dele. Mas a pele dele é dura, extremamente dura. Dura como adamante. Não consegue ferir. Alguém não quer me ajudar a acertar essa porra, não? São mais 12 vezes o dano. Ó, deu 103 de dano o primeiro. Aí você multiplica por 12, por ser crítico, né? Não, é por ser habilidade. É a habilidade que eu usei. É como se eu desse 12 ataques de uma vez, entendeu? Pra não rolar 12 vezes dados. Então é isso daí, 103 vezes 12. Caralho, tá certo isso? Se alguém quiser me dar um bônusinho pra eu posso acertar o segundo ataque, vai ser por aí também. Alguém quer me ajudar aí? Uma inspiração bárdica? Não sei. Eu não posso usar fora do meu turno. Sei. É, então eu, é isso. Eu tô caído. E eu não posso te ajudar porque eu não tô na cena. Então é isso. Ó, Ariel. Você tem aliados, viu? Não esquece. Não esquece os aliados. O dragão não tá ajudando ele? O mais dragão tá ajudando ele. Mas o aliado que a gente deixou com ele é pra attack range. É. Mas tem o Dragonborn que tá do lado, tá ajudando ele. O Dragonborn tá, ataque, se não me engano. Toma isso de furtivo. O Dragonborn e tá ajudando. E você tem mais 2 no ataque. Tem mais 2 no ataque? 40 acerta, ver, já. Não acerta. É, então... É, e você deu, adiciona esse daí no dano, né? 14 vezes 12 também. Caralho! Nossa. Ah! E outra coisa, não precisava, não, agora que eu vi, não precisava nem ter feito isso. De ter pegado flanqueado, porque essa habilidade já me dá vantagem no ataque. Mas é bom, que agora eu também tenho flank. Se precisar alguma vez. Você dá vantagem pro outro, né? Mas você bom, não... gente. É isso, acabou minha vez. Ô Jeff, aproveitar que eu já tô ali, ele sangrou? Peraí, tô calculando. Quanto de dano que foi mesmo? 103. E o furtivo mais 14. Isso aí, eu falei morrer. Não, você... Eu só lembro do bagulho dessa aura aí, pra vocês não ficarem apanhando da aura, mano, sem necessidade, caso vocês pudessem sair e voltar. Eu acho que o único que tá sem vida aqui é a Toff e o bonequinho da Sierra, que nunca arrumou a vida dela. É porque eu faço ao contrário, Brad. Eu marco quanto que eu tomei de dano, não quanto que eu tenho de vida atual. Ah, e toda hora que eu olho, a Sierra tá morrendo, não é possível. Não, eu sou ao contrário. Quando minha vida estiver cheia é porque eu tô morrendo. Tá, então é mais fácil você pôr isso aí no vermelhinho, pelo menos a gente vai saber. Ah, não, gente, tá bom. A barra de vida dele mexeu. Agora. Ocupado. E aí, cara? Você é louco, Fogo, só mexeu isso! Eu falei pra você que da outra vez ele tinha uns 5 mil de vida. Ah, ele sangrou, Jeff. Sim, Griel. Quando você faz um rasgo nele, começa a escorrer um pequeno filete de sangue putrido dele, assim, muito, muito grosso. Não é quando você corta e dá aqueles guichão de sangue, não. Você corta e aparece, assim, aquele sanguinho grosso. Ah, já tem sangue no teu braço. Bem denso, sabe? Beleza. E assim, você vai com aquela chuva de lâminas nele, tá? Cortando. A maioria dos seus golpes toca na pele dele. Você não tem dificuldade em acertar ele. Tá, mas você tem muita dificuldade em ferir ele. A pele dele é extremamente dura, até mesmo com seus braços, com as suas espadas. Tá? Um único golpe desses você consegue rasgar. Né? Você faz um talho considerável na lateral assim do corpo dele, do torso dele. Tá? E ali na hora que você abre o talho, aí forma aquele filete de sangue negro, podre. Ele olha pra você. chorando, gritando, desesperado, vira na sua direção e te ataca. Griel, joga um D12 aí que eu quero adicionar. Quero acionar a runa, vai. Não parece bom. 9? Opa, 9 é bom sim. Bom pra você, né? Olha, eu podia ter entrado no numerinho baixo, né? Tava de boa o numerinho baixo. O Dom fosse um ataque número perfeito. O Dom é o número perfeito. Valeu, galera. Por ele fala, era meu filho! Isso é uma descarga elétrica dele. Essa descarga elétrica envolve seu corpo todo. E vocês todos assistem atônicos ao Griel tendo muitos espasmos, assim. O Griel fica completamente descontrolado. E aí, subitamente, o Griel, ele para, assim, arregala os olhos. E, Griel, você sente uma dor muito, muito, muito intensa no seu peito. Faz o teste de constituição, dificuldade 32. O cara tá fazendo um ataque cardíaco. Alguém tem um Death Note aí, né? Morte, que ótimo! Death Note. Falei, Jeff. Falei. Falhou? E ele causou obesidade. Eu tenho mais 10 de constituição. Mas você tem o bônus da Lisbeth. Você tem o bônus da Lisbeth, tem o bônus do cajado da Toph. Quanto não, é o cajado não, que ela tá desacordada. Vamos lá, que eu vou tentar. Concentração da Toph morreu. Que ruim pro Griel, hein? Puta, mas aí 4 também não ajudou. Também tá fudendo, hein, Griel? Que eu posso fazer? Né? Eu só tenho uma status que eu passo bem as coisas. 2, 3 status. O resto é tudo bosta. No caso, constitui bosta. Mano, é tentar não morrer. Isso daí. Caralho. Daqui a pouco vai aparecer aí. Coronavírus aí de poder. Da hora. Beleza, morri. Caiu duro. Morri. Cezinho grau. E cai pra trás. Puf, inerte. Moiou. Quem quer rolar um teste de medicina pra tentar entender o que tá acontecendo, pode rolar. Todo mundo, né? Então rolem. Menos eu, porque eu não tô vendo. Minha medicina é horrível. Acho que a medicina de todo mundo é horrível. Não, porque vocês têm treinado, né? Nossa, eu vi o Toph tirou 20. Ok. Mas a Toph tá desmaiada? É, o que a Toph tá jogando aí? Ela tá sonhando com medicina, gente. Oh, acho que ela tava desmaiada da Yossini, o que tá acontecendo com o Griel. Ah, é a percepção de Ki da Toph. Como ela já foi pro outro plano, agora ela tá sentindo esse. Ela viu o Griel chegando junto dela. Né? A alma dela, velho. A alma dela tá fazendo teste de medicina. Eu vi ele vindo pelo túnel. Eu vou mandar essa porra pra Dragão Brasil. Tá, ok. Só o Celerin não passou, tá? Só eu e a Tamiris jogando. É, só comer um passe não adianta nada. Tá, Cere, você tem certeza de que ele teve um colapso cardíaco, o coração dele parou, tá? Se você agir rápido, dentro de 1 minuto, fazer uma massagem cardíaca, alguma coisa assim, você pode conseguir salvar ele. Caso contrário, o Griel ele vai realmente morrer. Eu já falo assim, mas que bosta de horário pra ter um ataque cardíaco nessa merda! Tá, ok. Tá ficando bom os poderes do cara. 9 já foi top. Eu quero ver quem vai tirar o 12. Meu Deus, o 12 é coronavírus, certeza, mano. Eu quero que alguém tire 12 no D12 dos poderes dele e tire uma falha crítica. Aí, ó, pronto. Aí, ó, o Rudy acabou de tirar 12. No teste. De resistência. Bom, beleza. Esse foi o Griel. Agora a dona Toph. Toph, você está caída, né? Joga o teste de morte. Eu tirei 12, mano. Tô rajando sozinho aqui. Você falou assim, só falta alguém tirar 12. Eu falei, eu tiro. Olha lá, eu falei, eu tiro, peraí. E tirei 12. Mas ó, vamos combinar morte, assim, tá. Ó. Tem que tirar 12 pra escolher o poder dele. E aí vai ter um teste de resistência. Tem que tirar 1 no teste de resistência. Tem que ser falha crítica. Aí vai ser lindo o jogo. É, teste de morte, né? Um D20 normal, né? D20 normal, 10 você mais. Você soma proficiência, porque você é monte. É. Tá de brincadeira, velho. Tá falando de Jefferson. 3 falhas ou um ponto heróico pra evitar isso. Não, duas tá falhas. Bom, dá uma rerolada aí, porque nós já vamos até fazer uma massagem cardíaca no Ariel. Não, não precisa, massagem cardíaca não precisa. Relaxa, eu passo no outro. Fique, é uma fique, pessoa fique em paz. Que vai bem mais rápido o Ariel. Ai, tirar um 20 caralho. No outro aí cancela tudo, né? Não, não precisa de massagem cardíaca. Tem que agir também e salvar o Di. Que tá ali perto. Ok. Bom, lembrando que nesse turno ainda vocês têm uma vantagem do Atropa. Vocês estão começando dentro da área dele, da aura dele, mas não estão sofrendo o efeito, porque eu dei o efeito na vez dele, não na vez de vocês no turno passado. Tá, então, vocês ainda têm esse boi nesse turno. No próximo turno, tá, se vocês começarem dentro da aura dele, vocês vão sofrer o efeito da aura. Então, vão pensando nisso aí. Galera, pera rapidinho aí, mano. Vivos. Oh, só um minutinho aí que eu vou trocar aqui, que eu vou tô no PC da minha irmã. Eu vou catar a televisão aqui, beleza? Beleza, beleza, vai lá. Eu já é, o Carpus é o último, dá pra ir ainda. Fez do bebezão. Podia fazer um negócio com o Griel agora, muito massa. Engole ele. Vai cortar o morto mesmo? Come, é, morto vivo come o quê? Morto, né? Não vai comer vivo. Vai fazer um negócio legal com o Griel agora, hein? Puta, deixa o Griel em paz. Ações lendárias. Ah, espera. Não, já foi. Bom. Vez do bebezão. Vamos lá. Bebezão, ele faz 3 ataques. Ele faz um ataque de toque profano. Ele faz um ataque de dreno de energia vital. E ele faz um ataque com a runa. Então, vamos lá. Toque profano. Quem que tá perto aí? Celerim, né? Podia toque dar uma descarga, né? Toque profano vai ser no Celerim. Quem já? Oi? Você podia dar uma descarga elétrica em mim, né? Funcionar com um desfibrilador. Ou no Griel, sei lá. Pode acontecer. Eu pensei em falar pro Bredão fazer isso no Griel. Ou dar um joquinho nele ali pra ver se volta. É possível. Celerim, 48 te acerta? Acho que não, né? Acerta? Eu tenho 42, já. Ah, então nem escudo arcano te salva. Né? Tá, então você toma 58 pontos de dano necrótico, CD de constituição, tese resistência de constituição, CD 42 ou um nível de exaustão pra você. Deixa eu desativar aqui o bastão da top. De 26 dá pra passar. Dreno de energia vital na Ciere. Eu vou fazer uma inspiração. Ciere, tese de resistência e constituição CD 42. 77 de dano ou metade disso se passar. Só um momento, please. Ah, eu passei, Jeff. Só o 58 necrótico. Boa. Sem nível de exaustão. Só o dano necrótico. 16 mais 14, 30. Redondinho. Tem algum bônus extra? Não, não tem. Já tá com os bônus aí. Já tá com todos os bônus. Tá, nossa, então você toma 37 pontos de dano necrótico. Certo. Seus pontos de vida máximos caem, reduzem 38, que é metade disso, e o Atropa ganha uma quantidade de PV temporário igual ao dano causado, então ele ganha 77 PV temporário. Ah, só 38, viu, amor, que eu tenho resistência, teoricamente ele não me dá 77 não. Ah, ele não é, dá 38. 77, então, beleza. Então. Você ganha 38 e até meio regeneração aqui também. E até meio perde 19 de vida total. E aí, eu vou jogar nela mesmo. Cadê aqui quanto que eu... Tá, um D12, que ele vai usar a runa do eletromagnetismo em você, pequenina fada. Moa? Por que em Moa? Quatro, viu? Só tira o número bosta. Quatro? Mas que merda, filha da mãe. Você tem coisas de metal em você? Não. Como eu informei lá na entrada, é retirar todos os meus itens de metal antes de entrar aí. Na verdade é área, né? Na verdade é área. Não é um alvo só. A área vai estar definida pela runa dele, que deu um teste 30. Então, eu vou repelir você. Eu vou gastar um ponto heróico aqui pra melhorar isso. Como eu não tenho nada de metal, eu não sou afetada? Você não vai ser afetada porque você não tem nada de metal. Então, 34. Putz, que bosta. Ok. Beleza. Tá, vamos lá. Vamos ver. 34. Então, qual que é o tamanho da área que eu afeto? Ah, bastante, hein, fogo? 4 quilômetros. Oh, louco! Deve ser 4 metros. Eu vou considerar então uma área do tamanho da aura dele aí. Ou seja, todo mundo tá dentro da aura dele. Vai ser puxado ou repelido? Na verdade, eu vou considerar os 4 quilômetros, porque vai ser interessante isso. Todo mundo que tá aí, então vai jogar um saving throw de força, dificuldade 34, ou será repelido. Todo mundo que tem objetos de metal consigo. Repelido quanto? 4 km. Ah, 4 km. Não. Isso, vamos todo mundo embora. Fechou. Tem a distância aí, não tem? Na runa? Tem, a distância seria os 4 km mesmo. Mas eu não vou considerar os 4 km, não. Seria, se fosse por queda livre, 18 metros. Que é 60 feet, né? Como que assim? É o quanto uma pessoa... Porque quando uma pessoa uma cai... queda livre, 18 metros, né? É, porque quando uma pessoa cai no D&D, por rodada, ela cai 18 metros. Boa, vou considerar os 18 metros, então. Olha, Denise passou. Passou, boa. Caramba, eu acho que eu viria minhoca e caí aqui. Não é um bom lugar pra você cair, não, viu, Ariel? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça, literalmente? Queria que você picasse. Então, não, eu desmaiado, não vou fazer o teste de força, né, gente? É, zero PV só foi. Então, né? É, o Grial só foi. Só a Lisbeth passou nesse teste? Ninguém mais rolou? Só a Lisbeth rolou, né? É, só a Lisbeth rolou. Então rola tudo. Eu tô vendo aqui. Ah, eu tenho uma armadura. Eu não tenho que rolar nada, eu tenho que sair rolando, é diferente. É, o D vai sair rolando, isso aí. Igual o Ariel. Vou sair rolando. O eu não Champs, vou jogar porque eu não vou ser afetada. O Champs tá transformado em lobo, né? Então suponho que não tenha nada de metal, né? Você bate com essa parede. Machado. Tem um machado. Ah, ele em forma de lobo, ele usa um machado? Usa. Ah. Ele na forma de crino, se eu não me engano. É. Você cai batido aqui na parede. Ele tá com o machadão de lava concentrando a runa, lembra? Ah, é. Ah, sim. Ah, foi esse o marcador que tá nele. Não era nem condição. Joga pro Warrior alguém aí. Tô aqui, ó. Se tiver com a ficha dele aí. É o Murray no Penonimo? Isso, no Penonimo. Nossa, aí eu tenho quase o mesmo bônus que ele de força, meu Deus. Todo mundo falhou, né? Não, a D passou. O Murray passou. O Murray passou? É 34. 34. Então, mas... É, eu esqueci de tirar, mas ele não tá com a aura da Lisbeth nem ferrando. Ah, então falhou. Mas daí não é saving, é teste só, não é? É save. Saving? É save. Tá. Resistência, né? Tá fazendo um efeito, vocês estão resistindo o efeito, assim. Ah, sim. É reação, né? É uma salvaguarda. Se fazendo alguma coisa, seria ação. Aí seria. Pelo menos salvou o Murray, né? Ele tava no meio de 5 criaturas, agora ele não tá mais. Mas só também não tá mais concentrando, né? É, ele pode perder a concentração nessa. Então vamos lá. Então quem que passou? A Lisbeth e o Murray. A Lisbeth e o Murray. Não, só a Lisbeth. Só a Lisbeth. Só a Lisbeth. É verdade. Só a Lisbeth. Tá, a Toph já foi movida pra lá. Já, já fui voando. Já. Não, por que, que o Celerin foi pra lá? Ué, porque é repulsão, né? Você tava aqui, né, Celerin? Sim. Você vai varar essa parede e cair aqui, assim. Ok. Metros nessa direção, tá? Cadê o Griel? O Griel aqui, ó. Griel, você também. Você vara a parede, ó. Você tava aqui, né? Você vara a parede e vem nessa direção, ó. Se afastando do centro dele. Vou jogar um peso de morte grátis, então. Peraí, essa ação... No meio da sarna. Essa não, ação você já tá morto dele... já, você não tá fazendo teste de morte, não. Nossa, essa ação mesmo? Dele tem que fazer teste de morte? Porque eu bati aqui no fundo, aqui, ó. Quer ver, ó? Tá, é verdade. Toda vez que você sofre dano, ó, você... Eu caí... Teste de morte. Eu caí no cocô aqui, ó. É. Ó, vamos considerar o seguinte, o Theo é um aliado, não é? Sim. Sim. Então no turno da Toph vamos usar o poder do aliado Theon. Beleza, que é cura e acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Você perdeu o turno, de qualquer jeito que já foi, não vamos voltar atrás. É, uma vez por rodada com ação livre, você gasta um slot para curar os ferimentos. O dano curado varia conforme o slot usado. Não, mas você pode gastar uma ação livre. Você é, mas tá morto. Mas morto não usa ação livre, né? Exatamente. Então. Não mudou nada. Exato. Não, isso aí significa que o aliado não vai gastar nenhuma ação sua pra fazer. É ação livre. Não, sim. É ação livre, mas aí ele tem que gastar, não é? Não, mas ação livre é uma coisa que você gasta, né? É livre, você não gasta, não tem ação nisso daí. Mas você não tem como gastar isso. Alguma outra coisa mais elevada, né, diferente, aí gastaria ação padrão. Ação padrão não, gastaria ação. Mas mesmo se fosse o caso, eu só consigo usar se eu tiver vivo. Se eu tiver caído, inconsciente, tem como eu usar. É isso que eu quero dizer. Vou olhar a regra de aliados aqui. Gastar um slot, exige concentração, como se fosse uma magia. Não, mas isso aí não é a Toph que tá fazendo, gente. Seria o aliado que tá fazendo a ação. Então, essa que é a nossa questão. Quem vai gastar não é o aliado. Então, se for por esse lado, é como se o Theon estivesse consumindo... Imagina assim, o Theon faz magia de cura, só que ele precisa de uma moeda de ouro. Ele não tem. É isso, ele tá tirando minha energia pra curar eu. Tá ligado? Então, independente se tô caído ou não, ele consegue usar, tirando um slot meu. Independente. Ele não pode usar isso. A não ser que seja do SUS aí. É, não é do SUS não. Eu tomo um ruim de você em troca. Não, o Griel, pelo menos você não vai morrer mesmo, né? Porque ninguém mais consegue chegar ali. Então, né? Porque se alguém me reviver, se eu morrer, não, no meu turno, dá sim, né? Dá sim. Dá pra não, morrer, é isso? Não dá pra gente ir lá, não dá pro bicho ir lá, tá todo mundo tipo boa. Não, eu vou lá, dá pra mim ir lá. Eu só não sei se eu passo no teste, porque a CD do teste é 32 e nem se eu tirar 20. Eu vou ter que tirar, tipo, 13 ou mais no dado pra eu conseguir passar, senão eu não passo. Pô, 13 ou mais é tranquilo, poxa. É, 40%. Eu tava indo pro 9, 18. Ó, 40%, 13 ou mais. Galera, invertei, só vou entrar aqui no roll 20. Beleza. Mais, não. É, quem mais morreu? Ó, aqui no, na regra que eu tô usando, que é a regra do Tormentante, ele não especifica se o personagem tá se beneficiando do bônus do aliado, nesse caso exclusivo, né? Se ele tem que estar acordado ou não. Não especifica. Então, eu acho que nessa situação aí, é aquilo que eu escrevi, tá? O Theon, ele sugaria a energia da Toph, o mana da Toph, pra converter numa magia pra curar a Toph. Então, poderia usar o bônus do aliado, mesmo o personagem estando desacordado. Nesse caso, só. Aham. Entenderam? É, mas aí, não sei o que, que vocês querem fazer da vida. Quer que a Toph morra agora? Ô, louco! Eu não quero morrer. Eu quero viver. Você passou a aventura inteira querendo morrer, agora não quer? E assim, as coisas mudaram, né? Mas a maioria eu acho que também não quer tem mesmo. Tem que entender, cara, o seguinte, ô Pissuaca. Antes eu tinha 15 anos. Parece que da noite pro dia eu tô com 25. De repente 30, tá ligado? Ela era uma jovem depressiva, agora ela já não. Ia morrer mesmo, depressão. Até se apagaram do mapa aí. Pô, louco, velho. Me apagaram eu, velho. Acontecer. Surf, tá da acontecendo puta. Aqui, velho. Revelar, tudo. Vai revelar o que tava revelado. Até um curou a Toph ou não. Vou deixar a decisão pra vocês, eu não quero saber disso. Eu só vou mover os personagens que foram afastados aqui pelo repelão. Eu vou votar que sim, óbvio. É. Magnético. Então cura a Toph aí, a Toph cai lá e o Theon faz a cura nela e impede a Toph de morrer. E durante como que eu o voo, quando estão sendo repelidos, o Theon, Toph, você vai morrer! E vai lá e cura a Toph. É um D10 por ele. Que é isso aqui, velho? Explodiu pra cá, Kurama. Explodiu pra cá. Se ele foi afastado pra que cá, explodiu pra cá. É, o Kurama não tem nada de metal nele? É, o Kurama não tem nada de metal, ok. A Se ele também não tem nada de metal. Ele fica aqui de volta. O nosso Dragonborn foi embora também, né? Nosso Dragonborn tá acompanhando o Griel, então ele foi junto com o Griel. Tá aqui, ó. O Griel tá longe, não. Isso. Tá. Ok, beleza. Então agora eu vou desenhar aqui uma cor bem desgramenta. Vou desenhar em azul claro aqui. Ó. Mão livre. Então aqui é assim, ó. Inferno, velho. Esse Roll20 é muito ruim pra essas coisas. Aqui assim, a parede foi destruída. Aqui e aqui a parede foi destruída. Aqui a parede foi destruída. Tá. É tipo o resto. Sua chamada vai terminar em 5 minutos. Jeff, tá no e-mail errado. Ah, mas que merda. Pera aí. O outro que a gente tava usando é o VJU, esse aqui, ó. Que a gente tava usando o outro. Posto, você tá com o link que faço aí? Posta aí no chat. Mandei no Roll20. É o mesmo. Não, pera aí, ele entrou mesmo. Calma aí que entrou mesmo. Que merda, cara. Puta, achei que eu tinha consertado isso. Acho que é esse aqui, ó. Aí, vamos ver. Continue. Já tô abrindo ele aqui e migrando pra ele. Tem que liberar pra nós lá. Libera o Tom. Oh, cara. Ô, inferno. Vai, eu vou te pegar aqui. Tá entrando lá. Apesar que tem o Gid também. Está esperando o anfitrião liberar a sala. Peraí que o anfitrião tá entrando na sala ainda. Negar todos. Ah, que nossa! Menino marvado! Ok. Sala trocada com sucesso. Tô aqui, acho que melhor. Foi. Zica, cara, eu achei que isso já tava certo, tomando fé. É que acho que essa sala é antiga. É, eu achei que tinha trocado no calendário aqui. Cadê? O Murin também foi jogado pra trás? Já, o Murin tava em linha reta. Na verdade, gente, eu esqueci, né? As fortalezas aqui, elas são todas de metal. Paredes, é, por isso. Assim, ó. É por isso que você quis os 4 km pra mexer na fortaleza. É. Paredes aqui, ó. tudo que tá dentro da aura dele, ó, tudo que eu tô riscando de azulzinho aqui, as paredes elas foram arrancadas, saíram voando, parede, teto, foi tudo repelido, tá? É isso que acontece. Tudo que eu risquei aí, não tem parede, é passagem livre. Daquela explosão assim, vai jogando vocês longe, jogando vocês pra trás, vai voando caco de estrutura ali do castelo, tá? E abre, vocês conseguem ver o céu, vocês conseguem até enxergar o rio daí de onde vocês estão. 34, vocês vão tomar dano pela violência do repelão. 11 de 10 de dano de concussão. A maioria de vocês vai ter resistência a isso. É, esse dano é dano de quem tomou o empurrão, né? Isso, dano de quem tomou o empurrão. 55 pontos de dano de concussão. Então, tipo assim, o Theon me curou em qual momento? Que eu tava indo ou que eu tava caído? No que tava voando, antes de bater. Antes de bater. Tipo assim, eu já tava morto. Aí morto ele me não, curou. Eu tava com dois testes de morte falhos. Eu tava inconsciente. Inconsciente. Então ele te cura nesse meio tempo. Quando ele te cura, você volta à consciência e bate com tudo. Então eu caí de novo. Você curou 22? Então não, eu caí de novo. É, dá certo. É, mesmo tá se eu tomar metade, eu caí de novo. É. Beleza. Caralho. Início do seu turno, lembrem de usar sempre os aliados. Ok, vez do Atropal. Eu acho que eu vou mover ele um pouquinho aqui pra dar bônus pros bichinhos aqui que estão batendo no muro. Isso é interessante. Pronto, agora os bichos estão na hora e eles vão ganhar bônus. Virou minhoca. Virou minhoca. Virou minhoca. Virou minhoca nada. Bom, então vamos lá. Lisbeth, você. Eu quero me movimentar pra próximo dele, 9 metros. Não esquece, tem que ser. Eu viro minhoca? Presta atenção aqui, ó. Cuidado com a aura. Vira minhoca. E tem a aura dele, essa aura em volta. O Jeff. É? Eu vou ter que fazer teste de concentração, né? Você lembra que eu tava concentrando? Sim. Tentando. Dificuldade é 55. 27. Caralho, cuzão. Só que o... Ah, é metade, 27, desculpa. Metade. É verdade, 27. Só que o que eu quero fazer nele, eu tenho que estar pelo menos 9 metros. Tá, então você pode chegar próxima dele aqui e eu entro na hora, de qualquer forma, né? É, então não, mas diga assim, pra você não precisar passar de pessoas... Eu vou jogar, é só pra ver se tira 20. Só toma cuidado, quanta pressão tem aqui atrás, né? Esse turno vocês ainda têm o alívio da aura, tá? Você pode entrar, entrou na aura, você não vai tomar dano nesse turno. Passou, Carps. Vão começar a tomar dano normal. Não, certo. Mas tira o 7 da Lisbeth, mano. Sim, mas é 27 a dificuldade. É, passou. Então eu tô concentrado ainda. Você sai voando lá pra trás, né, o repelido pelo machado, você vai segurando o machado. Bate o cabo do machado no chão assim, vai arrastando pra trás. E aí para, mantendo a concentração. Vai lá, Lisbeth, pode me mover. Andar aí, tranquilo, que você não vai tomar dano da hora nessa rodada. Só nessa. Certo. Aqui, ó. Deixa eu colocar. Aqui eu tô a pelo menos 9 metros dele. Tá. Tô? Ó, 9 metros certinho. Certo. Apesar que ele é grande, né? Então ele, você tá a 6 metros dele, na verdade. Não, então eu quero me afastar um pouco mais. É pra dar pelo menos 9 metros. Eu fico fora da hora, então. O quadrado representando o tamanho que ele ocupa. Aqui eu chego, 9 metros. Isso. Aí dá 9 metros. Vou atingir esse quadrado que eu tô colocando aqui, ó. Que quadrado? Não tô vendo. Esse aí, ó. Não tá vendo? Ah, esse aqui, no caso? É. Esse aqui? Qual? Não tô vendo nenhum. Quadrado amarelinho ao redor dele. Vocês não estão enxergando? Não. Não. Permissão dos jogadores, ver. Ok, agora vocês... Agora tem. Tá vendo que tem um quadradinho, ó, amarelinho ao redor dele? Você tem que ir 9 metros, tem que andar um pra frente, Lisbeth. Você entra na um quadradinho na hora dele, aí você consegue afetar ele. Certo. Esse é todo o espaço que ele ocupa. Eu quero usar controlar morto-vivo. Controlar morto-vivo. Você tem certo? Tem. Ok. Ele tem que fazer um teste de resistência e sabedoria. Teste de resistência e sabedoria para o patrão. Tá, controlar mortos vivos, você vai enfeitiçar ele, né? Deixar ele na condição charmed, não é? Isso. Ele é imune. Não precisa nem rolar. Ele é imune? Ele é imune. Lembra que você tentou botar ele pra dormir e não funcionou? Ele é imune. Lembro. Eu achei que é porque ele tinha passado no teste. Maioria. Condição Charmed, ele é imune. Que mais? Deixa eu ver o que daria pra fazer. Pra chegar próximo dele, eu vou ter que atacar. Eu não queria chegar tão próximo. Deixa eu ver o que daria pra fazer. Se você quiser... esperto, dá um passo pra trás e sair da aura. Mas ela já tomou o dano. Movimento, né? Hã? Ela já tomou o dano. Não, no primeira próximo vez turno. Que... No próximo turno. Não é a primeira vez que entra no turno? Então, a primeira vez que entra no turno. Mas no próximo turno, ela vai começar o turno dentro da aura se ela não fizer isso. Aí toma o dano. Nessa então... rodada aqui, vocês não estão tomando. Porque na outra rodada, eu dei o dano errado. Eu dei o dano na ação dele, mas o dano vocês tomam na ação de vocês. Então nessa rodada vocês não estão tomando dano da aura. Na próxima rodada, quem começar o turno dentro da aura ou entrar na aura vai tomar dano. Então lembrem sempre disso, né? Sair da aura dele. Sair da aura. E no momento eu não tenho o que fazer, no caso. Ele tá próximo dali, daquela área... Uhum. Tá meio perigoso, no caso, meio arriscado. Eu ia tentar realmente o controlar morto-vivo, mas não vai rolar. Então beleza, então joga um D12 que eu vou fazer a ação lendária dele. Nem você. Ou em área, né? Tira 12, por favor. Ah, que chato isso! Não, um é muito bom. Um é muito bom. Lisbeth, ele olha pra você. Ah, feia, feia, feia. Eu quero minha mamãe. E dos olhos dele, você vê que os olhos dele brilham. E aí você começa a sentir um calor na sua armadura. Um calor dentro do seu corpo. Começa a te cozinhar por dentro. Joga uns testes de... resistência de constituição, CD 35. Ele usa rondo de eletromagnetismo para emitir um raio de micro-ondas. Ah não, desculpa, é ao redor. 9 metros de raio. Isso não vai afetar ninguém. Ah, que bom. É bom sair da área, né? É, deu sorte. Isso, não dá nem de turno aí. A gente sabe que um faz. Que é? Andarilho assim. Não fica de buchinho queimado, não? Os andarilhos. Os andarilhos pode ser, viu? Pode ser. Pelo magnetismo do bicho, quando ele estourou essa onda magnética aí? Pega em todos os bichos, hein? Não fim com o andarilho. Eles são incorpóreos, teoricamente... Vou dar uma vantagem pra eles no teste aqui. Celt. Então, putz, cadê? Constituição. 10, mais 10. ...35, né? Foi o teste. Oh, caramba. Vamos ver quanto que vai causar de dano neles. 11 de 10, de novo. Ok. Então tá. Pode ir então depois da Lisbeth e o Celerim. Enquanto eu vou descontando os PV aqui dos bichos. Jeff, só uma dúvida. Com esse bagulho que empurrou aí, foi esse ferromagnetismo que você usou? Isso. Teria teste de resistência pra resistir o empurrão ou não? Tinha, e aí já rolaram por você na hora que você tava offline. Quanto pra foi o... a coisa. A dificuldade tinha sido 35, eu acho. 34. Então tá, Celerim, você. Tá, na hora que ele, os olhos dele brilham, ele começa a expandir uma aura de calor. Você sente, assim, aquecendo próximo de você, Elizabeth. Tá? E aí vocês veem que os próprios companheiros dele vão sendo feridos por esse poder. É, não foi legal isso. Foi sim. Foi muito louco. Não foi, não. Eu não curti. Eu gostei. Comida com resultado 1, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. A magia. O alcance dela. Caramba. Eu já tirei esse aqui, não quis usar. Certo. Ô Jeff, esse azul aqui não tem parede, né? Isso, onde tá azul não tem mais parede. Ah, então eu consigo ver. Circularem. Eu consigo ver ele daqui, então. Eu só vou me movimentar pra cá, eu tô voando, então tá de boa. E daqui eu vou usar uma carga de relâmpagos nele, pra pegar ele e todos os andarinos perto dele. Porque agora todo mundo se juntou. Daí, ó, é um, aí três normais, 7, 8. Então eu uso um de slot 8 e eu consigo... Tem que pegar todos os alvos. Tá. Deixa eu jogar aqui o Chain Lightning. Eu tenho que fazer teste de resistência? Tem de destreza. Destreza para os andarilhos. Deixa eu jogar aqui. Cadê o Chain Lightning? Eu vou rolar um só. Tá. Uhum. Rolar um só e aplico para todos os andarilhos, pode ser? Pode. Beleza. E o atropo também tem que fazer depois. Tá, eles estão na aura do cara. Então eles têm mais 10 ainda, então dá 40. Nossa, caramba, eles têm mais 10? Tem mais 10 por causa da aura do Atropal. Eles têm mais 10 em todos os testes, então dá 40. Metade do dano, né? É isso? É, isso aí. Então, 39 em cada um deles. Opa, tem um que morreu. Esse aqui morreu. Então eu vou vir para cá. E na minha ação bônus, eu vou encher o pulmão e vou dar uma abaporada. Já vai pegar o Atropal e os dois aqui que estão atrás dele. Tá, os dois que estão na mesma linha, beleza. Celerim, você vê a eletricidade, ela passa pelo Atropo, envolve o corpo dele, desvia do corpo dele e vai lá pra trás atingindo os andarilhos. No Atropo mesmo não faz qualquer efeito. Uhum. Acho que é pelo eletromagnetismo, né? Ele deve ser imune à eletricidade acessada. Quer dizer, ele é imune. Então vamos matar esses outros dois andaria, né? Ok, outro teste pra eles, né? Isso. Então, tem mais 10 de teste porque tá na aura. Nossa. Esse é uma área inteira, hein? 30, que droga, mano. Então, 155 de dano. 155? É. Morreu. Acelerem fazendo a limpa aí, que a gente gosta. Morreu também. Ok. Os raios atingem o corpo do Atropo, circundam o corpo do Atropo sem tocar ele, como se tivesse envolvido numa aura de proteção. Né? Como se... Ai. Pra quem tá acostumado com astronomia, é como se fosse um campo gravitacional desviando assim a luz, sabe? Desvia assim ao redor do corpo dele e atinge os andarilhos noturnos lá atrás e executa os três ali. E aí no meu turno... Joga aí que eu vou fazer uma ação lendária dele. Calma aí que eu só andei 12 metros. Eu vou voltar 6 aqui. Beleza. Ah, tá correndo, covardão. Parece que o bicho não consegue voar aqui, né? Não consegue voar... Tá de olho. 7. 7? Opa, 7 eu gostei, hein? 7, eu gostei. 7. Ah, tomar no seu cu. Explode os outros bichinhos aí com 7. Vai se ferrar. Seu palhaço. Toma isso aí. Elétrico. Elétrico. Começa a se formar aquelas faíscas ao redor dele. Ele explode assim, aquela esfera de energia elétrica, afetando todo mundo que tá num raio de 12 metros. Teste resistência desses 3 pra reduzir a metade. Você quer fazer em área ou você quer fazer em mim? CD. Não, em área mesmo. CD 36. Em área? É. 12 metros. CD 36. 12 metros, pega os dois bichinhos. E não pega a Lisbeth, só os dois bichinhos pega. Calma aí, pega a Lisbeth sim, eu tô pegando qual meio aqui. Vou pegar o meio dele, tá? Aqui ó, o meio dele. Não pega. Os dois bichinhos pega. Ah, se ele pega. Ah, pega se ele. Ah, se ele pega. Se ele rola aí. Olha, pega no rabinho do cavalo, velho. No rabicho do cavalicho. É 36 o dano que você vai tomar. Aí vai conduzir energia pra ela. Sério? São 12 D10. Ah não, dano igual ao teste, tá certo. 12 D10. Opa! Boa! Pega uma carta. Pega a cartinha aí. Safa desse dano aí, isso reduz a metade. Ah, 86 de dano. Eu percebi que você jogou fora a carta. Já peguei. Tá, os meus bichinhos aqui, eles podem passar. Podem. Ok. Podem. Eles vão passar, né? Eles têm mais 27. Então, ok, deu 37. Puta, quase que não passa. Exatamente. Parkour 2. Então, 43 em cada um. Okay, é, quase matou o bicho. Morrendo pelo fogo amigo. Isso aí, fica perto deles. É bom, né? Essa foi a ação lendária dele. Segunda ação lendária dele. Ok, depois o Celerinho assim ele. Eu vou... Quanto distante eu tô do Griel aqui? Cadê esse puto que ele até sumiu? Tá longe. Né? Tá aqui, ó. Ah, porra. Peraí que eu vou ter que... Nossa senhora. Deixa eu ver quão longe ele tá de mim. Tá longe. 4. Eu não lembro quanto eu... Eu vou virar elemento de magia. Uhum. E eu vou voando até ele. Okay. Eu sei que eu ando no mínimo 18, em qualquer coisa eu dou um Mist Step e faço mais 9 pra chegar. Tá, então descreva suas ações. É bônus pra virar elemental? Reaction pra virar elemental. Ação elemental. mover. Voando aqui, vejo que eu não vou chegar, fala, ah, mid-step, olha eu aqui. Pode fazer um dash, né, ação dash. Não, porque eu vou fazer essa ação agora. Ah, tá. E aí eu vou fazer um mid-signs aqui no... no Grielis. Vem pra baixo que você tá no meio da, da cena aí. É, não, só pra... tô presa, né, é o que acontece com bandidos. Tá, que cardíaco. Vamos fazer aqui, ó. O que está rolando de novo? Sai fora, era 32. Não, só pra ver a descrição, né? Eu tenho que fazer um teste com a mesma CD, que era 32, isso, pra rever o alvo que despertará com um PV e receberá um nível de exaustão. Isso. Vou jogar com vantagem. Gastei minha inspiração Zita. E vou fazer um mid-sign aqui no Grielis. Ele tá cardíaco, é demais, né, gente? É muito engraçado, né? Só o Clebinho pode isso. Porra, 19. Passou de boa. Passei. É de boa, mais ou menos. Ele vira elemental, vai até onde tá o Griel, né? As mãos de elemental, né? Baixando assim o peito do Griel, fazendo um esmagamento nele. E aí o Griel desperta. Griel, você tá cansado, exausto, uma dor no peito violentíssima, dor de cabeça, o ar faltando. Tá extremamente exausto, mas vivo. Um ponto de eu vou virar pra ele assim, tipo assim, porra, Griel, você é elfo, você come bem, não era pra acontecer isso com você, não. Você come bem. Parece que esse bicho é forte. Você come bem, essa foi boa. Então, tá legal, então... Essa foi sua ação, Sierra? Isso. Terceira ação lendária do bicho, joga um D12 aí pra mim. Opa. Tira 12, duvido. Ah, que lixo, de novo. Não, um é o raio, né? Isso, vai matando os bichos. Um é o micro-ondas, não é? É. É, um é o micro-ondas. Mas vai jogar aqui, então todo bicho só se for. Tá ligado? Saco. Olha, não, mas não tem por que ele usar o micro-ondas nesse turno. Não vou usar o micro-ondas nesse turno, não. Não tem ninguém perto dele ameaçando ele. Tem dois andarinhos ali, ó. Eu vou usar outra ação lendária dele, que é teleporte. Vai vir pra onde? E vou teleportar aqui perto de... deixa eu ver. Onde dá pra cercar mais gente. Vem aqui, ó. Não, acho que é aqui assim, ó. Se vier aqui, eu só dentro de novo. Você age antes dele, Griel. Ah, mas você vai tomar o dano. Mas... eu levanto o Sieri. Caiu. Oi, Sieri. Tchau, Sieri. Ah, eu vou pegar aqui, ó. O Celerinha e a Lisbeth, então. Pronto. Aqui assim, bonitinho. Puf, teleportou pra cá. Cara, só pra ficar mais aí você me fodeu, né? É, aí você me fodeu, né? Nossa, acertada. Tem uma ult da Killjoy na toca, né? Ok, vez dos andarilhos noturnos, que eles estão fraquinhos lá, já quase morrendo. Oh, ah, vamos lá tentar bater no Mori então. Eles desbloqueiam tinha... 18 metros aqui, flanqueiam o Mori. 5 caras pra te bater, agora só tem 2. Mori flanqueado então. Tá? E eles vão bater no Mori com vantagem. Então. Block Spectral. Ok. Primeiro andarilho. Peru! Que tosco! Você só acerta com um crítico. É, só acerta com um crítico. Opa, mas nada me impede de gastar um ponto de heróico pra cada um, né? É isso aí. Ô, caramba, sai, Capitão Planeta. Então toma. Vamos ver se sai um crítico, né, em algum desses. Não. Não dá cor do dado. O dado tá dando azar. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Esse é o dadinho que vai dar sorte, ó. Morra, Murin. É, não vai dar sorte. É o dado da Ju ontem, não vai dar não sorte. Foi não dessa vez, é. Esse dado aqui é o dado da Ju ontem. Tá, esse dado aqui vai dar sorte, hein? Então, beleza. Vez dos andarilhos noturnos. Ah. Não vou fazer a ação lendária. Posso fazer a ação lendária da Trouble agora? Posso, ele tem 5 ações lendárias. Posso fazer a ação lendária dele. Posso. Mas deve, você tem que se perguntar. Nossa, que merda. Por que que fica esse Capitão Pátria aí no inferno na tela? Devo fazer a ação lendária dele ou não devo? Vou fazer a ação lendária dele na vez de vocês. Não na vez dele. Ah, vou fazer, foda-se. Vai, alguém de vocês joga um D12 aí então. Joga aí, Toph. É, a Toph gosta de jogar o D12. Ai! Uia! Droga! Tá. 12 metros. Encaixar no canto. Vamos pegar o centro dele. Pega na Lisbeth. Pega no celeirinho. Ai, não pega na Toph. Que droga. Que droga. O poder dele é descontrole corporal. Vai, Troco. Oh, que lixo. CD33, resistência e constituição. Três criaturas à escolha dele, Celerin e Lisbeth. Vocês ficarão sob os efeitos similares aos da magia confusão. Ignora resistências ou imunidades, porque isso é dano de uma runa. Dano não, efeito de uma runa, né? Aí não causa dano. Então joga aí. Save throw de constituição. O que ele faz? Ele surge do outro lado e começa a chorar, né? Chamando a mamãe dele. E aí, descargas elétricas vão até o corpo de vocês. Ô, cuzão, Celerinha, era pra você tomar dano elétrico, hein? Porque é dano da runa, seu filho da mãe. Esqueci dessa. E começam a descontrolar as sinapses dos seus corpos, tá? As ligações elétricas dos seus corpos, os impulsos eletromagnéticos que controlam seus corpos, começam a se descontrolar com isso, tá? Lisbeth passou. Celerin falhou, né? É feio ainda. Um dado. Então você tá sob a magia confusão. Sob os efeitos similares ao da magia confusão. Não é a magia, tá? Mas é similar ao efeito da magia confusão. Que divertido. Então tá, isso foi a ação lendária dele. Murray, você. Vai ficar em concentração ainda? O Jumps foi reiniciar o bagulho que travou. Tá, então o Murray vai continuar a concentração. Eu não lembro nem que ele tava concentrando. Ele tá concentrando o poder do machado, que ele quer dar um golpe devastador. Então cada turno que ele ficar concentrado, eu falei pra ele que ele vai ter mais 5 no resultado. Mais 5? Mais 2, né? Acho que era mais 2. Não lembro. Não mas... lembro, uma hora que acabar vai ter só a tropa daqui a pouco. É, não vai ter nem a tropa. Mais 5, vai. Eu espero que ele consiga dar uns 7 mil de dano nesse ataque, porque senão... mais 5 no teste de runa que ele for fazer depois. Cada turno, então ele já tá com mais 10. E não sai de dano, vale a pena isso aí. Então você, Grial. Ui, então posso só pagar metade de morte que eu tô vivo? Essa tá com 1 de vida. Oh, é verdade, eu esqueci desses bichinhos aqui, caramba. Né? Esses bichinhos foram tudo jogado pra trás, né? Não, esses bichinhos não tem ferro neles, eles são sombras. O Jeff, aquela magia, tem uma magia que você falou que ia passar pra gente, não passou até hoje, que é a Ciranda da Cura, lembra? Como assim não passei? Claro que eu passei. Eu não tenho lá em lugar nenhum. Tem no Xanatar. Eu não tenho aqui essa porra, então. Mas eu vou fazer. Eu peguei aquela magia porque eu queria, lembra? Então eu vou fazer aquela porra lá. Quanto que cura, Brasil? Você lembra? É 1d6 mais modificador por turno. 1d6 mais modificador por turno de modificador dele? Isso. Sabedoria, no seu caso. Então 1d6 mais 10. É, isso se você usar como segundo nível. Aí cada nível que você aumenta, aumenta 1d6. Vou jogar primeiro nível mesmo. É, segunda. É ela. Segunda. Então 1d6, né? Isso, 1d6 mais sabedoria. 11 de vida. Mais uns 20 turnos tão bom, gente. Pera aí. Caralho. Tá, isso é só um som bônus, essa magia, Bredão? Eu vou ver aqui agora, isso eu já não sei. É bônus. Tá, eu vou tentar bater um pouquinho nele então. Eu vou vir pra cá. Daqui eu consigo ver ele, né? E vou jogar com duas flechas nele. Um ataque. Critei na final, Jeff. Pegar uma cartita. Triplica o dano, hein? Oh. Eita, isso não. É que, tipo, não sei se vale a pena, porque o... Ah, mas é uso imediato. Ah, então, beleza, uso imediato. E vou... Cadê o... mais um ataque? É. 34 erra, então só o crítico mesmo. Joga o crítico aí e eu vejo quanto... Ah, é 1d10. Oh. Mas é dano máximo, né? Sim, mas o primeiro já tá máximo, 49 mais 37... E só falta meio 16. Então 50 com 15, 65. Tá, o que aconteceu 60. Aí que eu tava caçando magia aqui? Deu 22. Uma flechada nele e tirou um crítico. Isso. Dano máximo? Isso. É, 102. 16 elétrico. É, 16 elétrico, o resto é cortante. Ah, tá. Perfurante, né? E é, perfurante. Isso. Volto pra tirar a cara dali. 86. Quando é que eu consigo mudar esse rando, Bedão? Quantos turnos? É, um minuto. Ah, então eu vou ter pra falar de novo depois desse turno aqui. Nossa, foi bem pouquinho ainda, né? É, então, não vai ser assim mesmo. É isso já. Ok. Tá aí o dano nele. Tá, você dispara a flecha nele, finca nas costas dele. Finca nas costas dele e começa a chorar. Vai, Ariel, joga um D12 aí, vamos ver. Até saiu 12. Aí eu. Ah! Tá aí, seja feliz, me mata. Aí eu fudeu, não vou mim, então. Aí, por que você voltou do coma, caralho? Voltou pra isso? Acordei pra morrer de novo. Pronto, já tá aí o seu 12. Feliz? O que acontece comigo? Ok, meu querido. Ok. O que vai acontecer é o seguinte. Eu não sei se vai atingir você, tá? Mas eu com certeza. É o Celerin com certeza. Puta, tem uma porra de um Capitão Pátria aqui na tela que tá enchendo o saco. Eu clico nessa Cadê? Essa merda abre, eu não consigo deletar essa bosta. Cadê ela? Eu não tô vendo lugar nenhum do Capitão Pátria aí. É, eu também não tô. Eu acho. Ô, Jeff, eu acho que você pôs ele na camada do mestre. Não. Porque a gente não tá vendo esse Capitão Pátria. Eu não consigo mover. Deu um bug aqui. Eu clico nessa porra, deu um bug. Bom, eu vou rolar aqui e reiniciar o meu rolo. Não, então, vê se ele não tá. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, são 18 metros de raio. Eu acho que agora a Toph também pega foi de R. Pega a Lisbeth, vai pegar a Toffzinha. Chega no Griel. Ui, quase, hein, Griel? Esse que me fode eu, né, velho? Não chega no Griel. Deixa eu levantar, velho. Deixa eu brincar também, caralho. Ok. Já brinca de um bobo. Então vamos lá. Ele cara, grita cara, chorando. Mamãe, me machucou! Nem doeu. E ele emite, assim, uma radiação... Que vai queimando vocês, vai queimando seus corpos, começa a derreter as armaduras, tá? Ele usa a runa do eletromagnetismo pra emitir ondas de raios gama. Alguém vai virar Hulk. Corre lá, cara, carpa. Teoricamente é o Murray, né? CD29, então, não gostei. Quero uma dificuldade maior. Eu gostei. Pra mim você pode pôr dificuldade se quiser. Morto não reage? Uma dificuldade maior, vou rerolar. Trinta, beleza. Vou gastar mais um ponto heróico e adicionar um DC. Pelo menos ficar divertido. 31. 31, vai pra 31. Ah, 34. 34. Ok. Todas as criaturas até 18 metros devem passar um teste de resistência e constituição CD 34. Falha significa sofrer dano radiante equivalente ao resultado da runa. 34. Uma mesma quantidade de dano radiante e dano ígneo. E um nível de exaustão na falha. Ou seja, vocês vão receber 34, 11 de 10 de dano radiante e 11 de 10 de dano ígneo. Dano de fogo. Certo? Se falhar, e um nível de exaustão. Passar no teste sofre apenas metade dos dois danos e não sofre exaustão. Resultado 1 natural no teste, morre imediatamente. 1-20 não sofre qualquer dano nem exaustão. Ao invés disso, sofre uma mutação. Você vai. Virou Hulk mesmo. Uma gosma. Ai, aceita eu pra mim ter mutação. Meu Deus do céu, velho. Vai lá. Hora de rolar o teste de resistência. Quero ver quem vai tirar 1 e quem vai tirar 20, hein? Todo mundo? Não. Não. No caso, só o Celerim, Lisbeth e Toff. Tá. Uia. Ele é só 34, falha. Ai, tira 20, ei, tira falei. 1, alguém, por favor. Falhou, Celerim? Que legal. Por 2. Alguém tira 1, então tira 20. Cadê? Quem que falta? A Toff. Cadê a Toff? Tá com medo, Toff? Vai. Aí, eu vou. Mas eu tô inconsciente. Não tem problema, você tem que fazer resistência na condição do mesmo jeito. Não, tu tá com. Tenta resistir. Ah, tá certo. Ah, eu vou gastar uma resistência lendária. Passei. Passou? Droga. Eu falei. Você falhou. Então você toma. Você toma uma falha. E 26. Puta que pariu. Ninguém vai gastar. Não, 21, né? Seu bastão não tá ativado. Ah, é, 21. É isso, 21 já. Ninguém vai gastar um. Gasta um ponto heróico aí pra rerolar. Mas pra que? O dano pra mim deve ser indiferente? Vai que você tira um 20. Ou vai que tira um. Nice, né? O cacete. Tomando seu rabo, poxa. Vai, arrisca aí. Arrisca aí, vai que sai um. Vai que sai um, sai um ou sai 20? Não. Não? Não. Fica na falhazinha ordinária mesmo? Lógico! Tá bom. Então são. Aí, roll 20, vai, puxador. Nossa. Esse roll 20 no celular ele abre bem, mas depois ele trava. É, relaxa, meu computador já tá travando também aqui. Ok. Então, barra R, 11D, 10, radiante. Barra R, 11D, 10. Fogo. Então tá, são 62 pontos de dano radiante e 60. Puta, incrível! 62 pontos de dano de fogo. Pra quem falhou, metade disso pra quem passou. Quem falhou ainda ganha um nível de exaustão. Toff, você falhou? Aham. Uhum. Então você marca aí uma falha no teste de morte e um nível de exaustão. Mais exaustão. Você não sofre os efeitos, a não ser o último efeito, que é a morte. Beleza. Ok. Aham. Uhum. Ok, essa foi a. Bom, o Grial deu os ataques, então é uma vez da Toff. O Theon pode me curar, hã? Sim. Então o Theon vai me curar. Vou gastar aqui uma magia de sétimo nível pra mim. Então são 7D. Quanto? De 10, eu acho. De 10, né? Isso. Puta, fechou de todas as minhas fichas. 36, então. Cadê Mochar? 36. Ó, Jeff, isso foi minha concentração. Eu passei certinho no dano. Passou? Puta, que droga. É 46 o teste? Deu 46. Sacanagem, hein? E aí eu pego uma cartinha. Uso das pedras rúnicas. Agora sumiu aquele Capitão Pátria maldito. Uso das pedras rúnicas. E o que mais que tinha que ficar aberto? Ah, os aliados, né? Bom, os aliados não vou pegar por enquanto. Os aliados vocês estão vendo aí, né? Tá, vamos lá. Toff, se curou? Então cura você e você despede. Então você tem ação. Fechou. Tô esperando só o Verde terminar de bater o martelo. Que é o seguinte. Esse neném, filho da puta, me enchendo é meu saco. Já. Aberração da desgraça, bebê maldito. Sua mãe nunca te ensinou a não ser mimado. Você merece umas palmadas. Então receba palmadas budistas. Sinal, velho. Ok, ganha inspiração por isso. É, seguinte. Eu vou começar. Eu vou usar a runa do controle junto com a runa da velocidade. Eu vou começar a dar palmadas nele, como se, igual eu fiz com o caspisado no dragão. Vai começar a palmada, vai aumentar a velocidade, vai aumentando a velocidade, até eu dar as palmadas na velocidade de escape, tá ligado? Eu vou jogar o dado, obviamente, tá? Certo. É, nesse caso, eu posso gastar uma runa de inspiração pra jogar esse número com vantagem? Gastar inspiração pode. Tá, então eu vou gastar uma inspiração que eu vou jogar essa runa com vantagem. Por que vocês têm cartinha de falha crítica, gente? Eu não tenho cartinha de falha crítica. Não é de falha crítica, é de sucesso. Ah, tá, é que tem um que tá marcando que é a quantidade. Isso. Mas aí tá um dado vermelho com o número 1 só. Falei, ué, não, é a minha crítica. É a minha de sucesso. Eu não consigo colocar o bagulho ali no troço. Matei. Tá, vou jogar. Eu jogo qual primeiro? De velocidade ou de controle? Na verdade, a runa de controle, ela te dá bônus, né? Sempre. Pode crer. Né? Ó. Usuário tem controle absoluto até seu grau definido. A runa do controle... Soma o nível de treino dela, os testes de resistência pra suportar a fadiga. Ok. Tá, então você tá usando runa adicional. Tá usando do controle pra melhorar. Cada isso. Runa extra usada pra compor um efeito. Runa do controle cinco não considera. Adiciona 5 dificuldades do teste pra resistir à exaustão. Runa do controle não considera, mas vamos considerar nesse caso, então. Tá usando especificamente a runa do controle, né? Ah, não, desculpa. Adiciona 5 dificuldades do teste para resistir à exaustão. Tá, ok. Então vai ser assim. A runa do controle vai te dar 5 de bônus no uso da runa da velocidade. Certo. Tá. Aí eu vou jogar com inspiração qual das duas? A de velocidade, que a é o que eu quero o bônus, né, maior. Velocidade, exato. Beleza, então. Então eu jogo aqui um D20 normal, tá, do controle, certo? Isso. Tá. 15. Esse daí é pro teste, né? Isso, isso é um teste de runa do controle, não foi? Não. Entendi. Nem eu tô entendendo o que você tá falando. A runa do controle é justamente pra eu conseguir ter um controle maior da runa da velocidade, tá ligado? Certo. Você soma o bônus no seu save throw. Ah, então esse 15 que eu rolei aqui, ou é o valor de lá? Ó, esquece. Faz um teste de runa do controle. Simples assim. 38. Então você tem mais 14 pelo uso da runa do controle no seu teste de runa da velocidade. Deu 43 no... Pode. 2-11, nossa. 2-13. Se fizer isso de novo, vai pra cadeia sem receber nada. Ui. Quase. Tá, então deu 45. Certo? 45. Essa vai ser sua dificuldade para resistir aos efeitos da runa de fadiga. Certo. Tá, mas você também usou, extrapolou o poder da runa de controle. Então você tem dois testes. Um dificuldade 38 pela runa do controle e um dificuldade 45 pela runa da velocidade. São dois testes de constituição que você vai fazer. E vamos determinar aqui os efeitos da runa da velocidade para você, que é 45. 45, em termos de tempo daria 40 minutos, ou 8 mil quilômetros, ou 4 milhões de metros cúbicos, ou 17 de 10 extra de dano. Tocui. Entendeu? Eu queria tentar subir esse número pra 50, velho. Eu posso gastar um ponto heróico? E jogar um D6? Pode. Cara... Vou jogar. Ou eu rerolo? Se eu rerolar com o ponto heróico, eu posso usar minha habilidade de novo nessa jogada? Tipo assim, eu uso o Ki quando eu não quero um resultado, só que eu fico com um segundo, obrigatoriamente. Se o ponto heróico eu gastar pra rerolar uma jogada de dado novamente, eu não gostar, eu posso gastar o Ki de novo? Eu acho que não, porque... É tipo usar o ponto heróico, a gente só usa um, né, por situação. Uh-huh. Deixa eu conferir aqui no monte. É como se fosse uma nova rolagem, né? É, se fosse um... É que você já fez isso nesse teste, né? Sim, sim. Eu entendo que seria um por teste, mas deixa eu conferir. Você tem alguma informação disso, Gui? Do... Tem essa regra mais na memória do que eu aí? Eu lembro que você pode usar dois pontos heróicos, mas desde que não sejam para a mesma coisa. Como é que é o nome desse poder que você usa aí, Jeff? Habilidade de monge. Eu não lembro. Qual que é o seu habilidade? Não lembro o nome. Ele fala assim, você pode rerolar um teste, né, no caso um dado, que você não queira, só que você fica com o segundo resultado obrigatoriamente. Se ele for melhor ou pior, você fica. É do monge normal. É do monge normal. Gasta 8 de Ki, não é? Sim. Mas eu não lembro o nome, é uma habilidade. Tá. Tem no livro básico isso. Sim. E acho que no 15º nível, eu não lembro. Alguma coisa assim. Que isso? Só luz, pô. Achei que tinha um deitado no cisne entrar aí na cal. Ô Gé, esse outro ponto heróico que eu tenho aí, ele é um ponto heróico que extrapola alguma coisa? O que que é? Esse outro ponto heróico aí, vamos fazer assim. Bom, esse ponto heróico é um ponto heróico que não some no final das sessões. Uhum. E é um ponto heróico que te dá poder pra fazer uma edição no cenário, por exemplo. Ok, a minha edição do cenário então vai ser o seguinte: eu vou estar batendo tão forte nele, tão rápido no caso, e vou começar, como eu tenho controle não só da terra, mas do metal também, eu vou começar a puxar o metal pra fazer como se fosse uma armadura em volta do meu corpo, pra esse dano ser mais forte. Eu sei que você gostou da ideia. Metal. Pra poder ser mais forte. Eu queria conseguir de alguma forma melhorar esse número da runa, cara. Pra poder subir um outro nível, digamos assim. Saca? Não, eu não achei aqui o poder. Não é poder, é habilidade do monge. Só é um poder. Eu vou procurar ele pra você aqui no livro enquanto a gente tá vendo isso. Então, teoricamente vocês têm todos os poderes de vocês, estão na ficha. É até o legal meu não tá. Quando vocês forem usar alguma habilidade, clicar no balãozinho, ó, tipo assim. Que aí aparece aqui no chat e já vê na hora, já tira qualquer dúvida que possa surgir. Aqui ó, Jeff, Diamond Soul. Isso, alma de diamante. Começando no 14º nível, e aí bala. Valeu, pessoal. Ok. troço aqui, ele dá pau. Diamond Soul. É, não, não pode usar. Beleza. Porque você faz isso quando você falha num save. Falha num teste. É num save, tá? A condição é falhar num save in throw, não é melhorar teste. Ah, tá. Se você falha num save in throw, aí você pode gastar um ki e rerolar e usar o segundo resultado. Ah, beleza. Quer dizer, o primeiro resultado já é uma falha. Se você falhar no segundo, não perdeu nada. Aham. Né? Certo. Você tem a chance de passar no segundo. O. Então, com esse... se você quiser, você pode gastar o ponto heróico pra adicionar um D6 aí, rerolar. Então, eu consigo com esse ponto heróico que eu tenho aqui, diferente, fazer essa mudança no cenário pra poder dar um dano maior nele, tipo, pra poder jogar algum bônus a mais na tabela de runa. Por exemplo, eu tirei 45. Ela tá me dando ali, em dano, 17 D10 a mais. Eu jogaria, sei lá, outro dado pra poder somar nessa tabela aí pra subir uma progressão. Tá, descreve isso melhor. Deixa eu entender. Descrever em roleplay ou descrever em regra? Pera, tá, eu tô ocupado. Descrever em roleplay, eu quero entender o que você quer fazer, regra, eu que... Tá, o que eu quero fazer é, eu vou dar as palmadas nele e vou aumentando a velocidade. Até aí, ok. Né, isso justificando a runa da velocidade. Só que eu tô com tanta raiva dessa porra, desse bebê do cacete aí, que eu tô moldando o cenário de metal, usando a minha habilidade de moldar metal pra criar uma armadura de metal e amplificar o dano. Sacou? Criar uma armadura ao redor do seu corpo? Não necessariamente ao redor, pode ser na mão, tanto faz. Tipo, puxar o metal do ambiente pra mim. Mas você não tá batendo a distância nele? Sim. Eu tenho uma habilidade monge que eu consigo... Meus ataques corpo a corpo, eles encostam. Aí já é do monge místico, já, tá? Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Vou te ajudar. Metal não é uma boa contra ele, tá? Mas você vai dando palmadas, né? Cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Deslocando o ar ao seu redor, e conforme você dá uma pancada, né? O deslocamento de ar é tão grande, que arranca um pedaço do solo e manda uma rocha junto nele. E aí outra, e aí outra, e aí outra, e aí outra, e aí outra. Tá? Então, vê se você concorda. Você vai causar o dano da runa nele, tá? Que é um dano de impacto. Certo? Sim. Porque é soco. E metade do dano que você causar vai ser o dano que você causar. Você vai causar 50% a mais por causa dessas pedras que você vai deslocando e devastando todo o solo aí. Tá? O único porém, né? Aí não vai ser um dano de runas, mas sim um dano só do solo, né? Então vai ser um dano da runa. Tá, então eu vou gastar um ponto heróico normal, jogar um D10 pra adicionar na tabela de runa, beleza? Então vai lá. Tava em 48, com 5,53. Tá causando aqui 70 D10. Caramba, só isso? Com 70 de 10. É dano, hein? Vai querer gastar o outro ponto? Não, não. Já foi pra 53, não foi? Olha. Eu já rolei o bagulho já. Esse ponto aí é pra realmente fazer regaço. Eu não vou considerar esse ponto, se você quiser gastar metade do dano aí, mas sim o dano cheio. Obviamente ele vai ter resistência, né? É, porque usar o dano cheio. Se for pelo dano de pedra, aí não compensa. Não? Não, acho que não. Acho que ele tem muita resistência pra isso, pra esse tipo de dano. Mas tá ótimo, ainda vai ter outras, outras horas. Bom, o dano tá rodado aí, tá rolado, deu 391. Okay. Beleza. Já reduziu os PV dele aqui. Tá, e agora eu vou fazer a última ação de área dele. Agora, não, vou fazer, deixa eu fazer o teste antes da exaustão. Certo. É um de constituição. Um CD 38 e um CD 53. Um de constituição. Vamos. Não, filho, obrigado. Pode falar agora. A gente não passou em nenhum? Eu tô voltando no computador aqui, viu, gente? Beleza. Tá. Não passou em nenhum, Toff? Não. Caralho, então adiciona mais dois aí de exaustão aí. Na hora que eu morrer, você avisa. Beleza, na hora que você morrer, eu aviso. E eu? Você que falou, na hora que eu morrer, você avisa? Na hora que eu morrer, você avisa. Não eu. Bom, você vai dando aquela rajada de golpes numa velocidade cada vez mais cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, né? Bate doído nele, chorando, desesperado. E vai ser a última ação lendária com a ativação de runa dele. Depois eu que vou definir o que ele vai fazer com as ações lendárias. Joga então aí, Di. Pode repetir, tá barulhando o cacete aqui, velho. Joga um D12 pra ver a última ação lendária que ele vai fazer. Aleatória. 8. 8. Ah, 8 é ruim. 8 é o raio razão. Não, o razão é o 12. 8 é chato. 8 é descontrole corporal. Confusão. Confusão. Já era de novo, confusão em mim. Save de constituição. Opa. É em mim, na Lisbeth. Você, Lisbeth e Toff. São quantos metros? 12 metros, né? Na Toff pega no pezinho. É no pezinho só. A Lisbeth e você só. Então, eu já tô em confusão. É. E ela passou de novo ou não? Passou, beleza. Não, dessa vez falhou. Ah, falhou! Então o Lisbeth também fica confusa. É, que aumentou o CD agora. E Celerin, você já tava confuso. Então, beleza. Foi seu turno, Toff. Hoje a Lisbeth passou assim. É que ali não tá contando o bônus dela, mas ela passou assim. Natal, mais 7 ali. Mais o mais 7 na da Constituição? Não. Não, tem 13 de Constituição e 7 da aula de Carisma. Exato. Ah, tá. Mas que merda, ouvinte. Hoje você tá me tirando sério, hein? Sumiu a iniciativa? É a vez do bicho. Vez do bicho, legal. Ah, hoje eu me coloquei na frente do tempo pra protegê-lo, tá? Ok. Então tá. Então o Atropo ele tem 3 ações. Dá os D10 aí. Um toque profano, um dreno de energia vital. Toque profano na Toff. Opa, mas isso é corpo a corpo, tem que chegar na Toff. Então, encostei na Toffzinha linda aqui. Não sei como certo. Que é o ataque dele, mas eu tenho o esquema lá da... Certo, então um descendo. Vamos ver. Eu não falei, né? Mas passou. Não falei, ó. Não, eu não falo se era pra cima ou pra baixo. 50% chance de falha. 50 ou menos eu falho. Beleza. 89. Nossa, passou. Caramba, então faz o outro ataque, que o primeiro foi normal. Como assim o primeiro foi normal? É, tem desvantagem. Ah, tá. Uma pergunta, aquela parada lá que eu sofri da minha velocidade em relação ao talento de como é que é o nome, velho? Desvantagem. Quanto tem de CA, Toca? 48 se acerta. É 46. Uhum. É, ah, como então... que é o nome? É evasão. Eu não perdi mais nada ainda não, né? Como assim? Não entendi. Lá no negócio, lá, minha evasão não funcionou. Vai que eu tô perdendo algumas coisas de talento aí, não sei. Mas que negócio? A evasão! Eu tenho evasão aprimorada aí, só que ainda assim eu tomei dano lá, que foi um bagulho bizarro. Mas, tipo, eu não sei se é por causa dele, coisa do tipo. O dano da eletricidade, a hora que foi salvar as meninas lá. Vai que eu tô perdendo alguma coisa, eu não tô sabendo a mais. Não, é porque é dano da runa. Ah, beleza. Tá. Tem uma dúvida quanto a... Então, 37 de dano necrótico. Toff CD 42, teste de resistência e constituição, ou sofre mais um nível de exaustão. Diga, Lisbeth. Eu tenho resistência sobrenatural. No caso, eu tenho resistência a dano de concussão, cortante, perfurante e ataques não mágicos. Aí no caso do ataque não mágico dele, ou é mágico mesmo assim? É tudo mágico dele. É tudo mágico dele. Mas eu tenho capa de resistência mágica. Mesmo assim, não tem jeito. Essa capa é vantagem, não serve em pro. É. Entendi. Pra magias, sim. Os danos dele, ó, dano necrótico, não conta como esses que você tem resistência, tá? E o próximo que eu vou fazer agora... Então, pera aí, então eu caí. Mas você não tá tomando nada ainda. Mas esse não era o dano do meu também? Não, não é daí é na top. Ah, entendi. Esses dois danos foram em mim? Tanto o... Não, só o... 37 de dano necrótico. Ah, o de baixo foi o meu, o de cima foi da Denise, então. Não, só não, você tomou 37. Ah, é verdade, teve que rerolar isso, tá certo. Você não sofreu ainda. Espera, pode esperar, você não sofreu nada. E ganhou um nível de exaustão, né? Se eu não me engano, é o quarto, né? Sim. Não, é o quinto, tá marcado. É o quinto. Uhum. Mais um de exaustão, pacote. Tá. Tô de volta. Ok, ele faz isso, e aí ele bate na Toff. Voa de volta na Lisbeth aqui. Vai voar na Lisbeth aqui. Ela tem 72 metros de deslocamento. Depois vou lá bater no Grial e na Ciri. Okay. E aí ele dá um drenar energia vital da Lisbeth. Agora é em você, Lisbeth. Assim que o ouvinte quiser ir, né? Lembra o que tá acontecendo comigo direito, velho. Você tá em concentração lá com o machado ainda, lembra? É, com você não aconteceu nada. Por enquanto nada. Lisbeth. Tá. Save pro de construção, dificuldade 42. Se passar, sofre metade. Se falhar, sofre 106 pontos de dano necrótico. Vamos passar aí pra não cair. Caramba, 106? Então, peraí, eu vou adicionar um D6. Será que joga um saving throw primeiro. Não, que qualquer jogar um... Joga. Primeiro você usa a inspiração pra jogar com vantagem. É, vou jogar com vantagem, melhor. Aí depois, se precisar, você adiciona um D6. Isso, é melhor. Bom, já eu jogo aí o negócio. É, o Jeff, os turnos que eu tava off, você vai contabilizar ou não? O que foi? Só passou um turno. Só passou um turno que eu tava off. Passou um turno, é. Dois turnos concentrados já. É, 30, 26 mais 7, 33. Essa não passa nem com... Nem com D6. Não. Você tem 13, você tem 20. Você só passaria. Calma aí. Isso. É, você não tá nem no bastão da Top também. Você só passaria se a carta do 20 passe que passa. Sem condições, então nesse caso eu caio. Cai? Cai. Okay. Seu PV máximo reduz em 53. 53% reduz? Não, 53. Não, por cento. Tá. Com 0 PV e o seu máximo diminuiu 53. Tá bom. Tá. Então ele vai na Toff, chega na Toff com aquele cordão umbilical dele, ele rela na Toff assim, né? Canalizando energia negativa na Toff. Aí ele se vira da Toff, vem, passa do lado da Lisbeth aqui, passa aqui onde estão esse monte de espectro aqui de sombras e vem aqui onde tá o Griel, a Ciere. Cadê a Ciere? Achei a Ciere. Vem aqui pra bater em vocês, tá? E aí, Griel ou Ciere, um de vocês pode jogar um D12, por favor, que é o ataque de runa. Já, quem é essa pessoa aqui? Não é ninguém. Você não viu? Ah, é. É aquela que deu a iniciativa 20, né? Isso. Ah, peraí, 28. 20 deu 20. Ah, tá. Então é 30 o negócio. 4. Puta. Tomar no Fureves você com esse 4 toda vez, hein? 4, 4, 4. Ferro magnetismo. É a vida, meu. Ok. Ele usa eletromagnetismo, ferromagnetismo novamente e tá. Dessa vez eu vou atrair. Não, eu vou jogar aleatório. Joga você então. Par, ele vai repelir. Ímpar, ele vai atrair pra perto dele. Par, então ele tá repelindo vocês de novo. Ok, Griel está com coisa de metal. Tá, né? Da outra vez foi repelido de novo. Então tá, primeiro de tudo. Não sei, a armadura do Griel é de metal. Eu não lembro o que ele usa de metal. O arco é metal? Não é madeira o dele? Tem a tiara da inteligência de metal. Mas tá com a armadura do Engaka? É metal. É metal. Eu coloquei esse meu nome, adamantina também, minha de petro, de Vanessa. Só pode ó, aqui tudo ó, tá aberto, não tem mais parede. Essa parede não tem mais, certo? Nada disso aí tem de parede aqui, porque o ferro vai tudo embora. Caraca, caralho. Vamos ver em cima, filha. Desabou todos os limites aí do cenário. Bom, e aí todo mundo, então... Peraí, deixa eu ver todo mundo. Deixa eu ver aqui quanto foi. Deu 31. Baixinho. 500 metros. 500 metros, ele afeta todo mundo aí. Então todos vocês vão jogar um saving throw de força, dificuldade 31. Todo mundo que tá com objetos de metal, dificuldade 31. Ou vai voar 18 metros. Numa velocidade gigante e sofrer 10 de 8 de dano. Pega sim. De novo. Não, Ariel. Eu vou usar uma carta aqui no Griel pro Griel não cair. Vai causar dano mínimo. Que ele não seja útil. Peraí, eu tenho 12 de vida. Eu acho que talvez o mínimo me deita. Não, se forem 12 dados, ele morre. É, então. É, vê como que é o dano aí. Sai fora, maracaralho. Quanto que é de dano? 12 de 8 vai ser. É, então. Caralho, Maria. Ó, mas de dano de quê? Quem for repelido vai sofrer esse dano aqui de esmagamento. Mas ele ignora resistência e imunidade, então vai ser 12 de dano. Caralho, hein, Ariel. É que eu quero de qualquer jeito. Eu ia tentar, hein, Fogo. Eu vou usar... Mas esse dano só vai sofrer quem for repelido. Mas o Griel vai ser repelido. Eu ia usar no Griel, não em mim. Eu não vou ser repelido. O Griel já falhou no teste. Falhou no teste? Já, né? Deu 20 o teste dele. Ah. Na verdade, deu 13 só, porque a Lisbeth nem acordada tá mais e ele tá longe. Ah, é. Então deixa eu tirar aqui o bônus das Lisbeth. Caralho. Eu vou usar o inspiração, eu vou jogar com vantagem. Ô Lisbeth, você fala automaticamente, porque você tá com zero PV. Mas pelo menos eu não vou, não é? Sim, não, você não tem como resistir, você tá desacordada. Tá desacordada, você não tem como se agarrar no chão e ficar ali. Você vai voar os 18 metros aqui. Nessa direção. Até ufa, trombando em tudo. E vai sofrer o dano. Por onde a Lisbeth voou, quando a Lisbeth atravessou, já não tem mais parede. Ó. Acho que passei, né? Passou. E Lisbeth tem uma falha no teste de morte automática. Griel voou pra cá também. Vamos remover parede por onde o Griel passou também. Deixa eu ver uma coisa. Caralho, o Griel tá quase arrastando, arrastando, foi levando parede com ele. E aí sofre o dano. se ele não voa. Ela tinha, tinha tirado os objetos de metal. Ah. Posso usar uma reaction pra fazer um protegido indefeso aqui e pegar o Ariel como se fosse o meu protegido? Normalmente é só pros meus bichinhos, mas tá escrito outras criaturas a critério do mestre. Tá, eu posso permitir isso num aliado seu, mesmo que não seja bichinho. Sim, mas o que, que faz isso? Eu posso dar alguns benefícios meus pra ele. Tá, que benefício aí seria? Eu posso dar ponto de vida temporário, equivalente ao meu nível. Pode ser. E aí eu gasto a carta nele, pelo menos ele não cai, porque senão tô vendo que vai todo mundo cair aqui. É, ele não cai então. Entendeu? Então ele vai ganhar 30 pontos de vida temporários e vai tomar o mínimo de dano aqui por causa da minha cartinha. Por causa da carta vai tomar só 12 de dano, né? Isso, vai tomar só 12 de dano. De vida temporária. Exato. Então beleza, então o Grial tá em pé. Pronto. Fica em pé, filha da puta, que alguém precisa me ajudar aqui. Ou salvar os outros enquanto eu não vou estar aqui. Karma, que eu já vou pra aí. Só tentar passar por esses bichos. Tá demorando, cara. Os bichos empurrando cada vez mais pra trás, aí não dá, né? Eu fico lá com você ainda, então, tá? Fica. Não, acho que você... Eu não sei se vai... É, não sei como é que ficaria. A gente dá 10 passos pra frente e 1 milhão pra trás. Você ia dar só PV temporário e usar a cartinha? É, eu dou só PV temporário e dou a carta. Então você fica onde você tá, Ariel, ali em cima, só que você ainda tá vivo. Você foi empurrado, só que você não sofreu dano. Ah, tá. É, você tinha 12 de vida, você continua com isso e mais você 18, tem 18 de PV temporário. Tem mais 18 ainda de PV temporário. É, ela te deu 30 de PV temporário e te deu dano mínimo. Caramba. É, salvou. Bom, beleza. Então ele... Sai, eu quero minha mãe, vai embora. E aí a... Repele todos vocês pra longe dele. Né? Vocês vão batendo em parede. As paredes são feitas de metal e pedra aí, né? Então desmonta a estrutura de metal e vai jogando as paredes longe com tudo. As próprias pedras contêm minério de ferro aí, é muito rico nisso, né? Ah, vai jogando pedra pra tudo quanto é lado, né? E vocês também, conforme vão sendo arremessados, vocês vão trombando nas paredes e vão levando as paredes junto com vocês. Né? Vai desmontando toda a estrutura desse castelo aí. Daqui a pouco o castelo vai desabar. Olha, eu vou perguntar pra ele quem é a mamãe dele. Não é a mamãe. Então toda hora chamando a mamãe, eu falo, quem é a sua mamãe? Só que fininho, quem é a sua mamãe? Porque eu tô pequenininha. Eu tô pequenininha. Que engraçado. Meu Deus, eu acredito que ela virou uma pixel, velho. Ok. Chama ela de fofo também. É, chama quem de é fofo. A sua mamãe, fofinho? Chama de fofo. Bom, isso foi a vez do Atropel, tá? Agora a vez da Lisbeth. Lisbeth, um teste de morte, por favor. Eu já fazia uma... Eu faria uma ação diferente. Ai, ali. Falhou. Em vez de falar, perguntar quem é a mãe dele. Falhou no teste de morte? É isso? Vocês não são uma proficiência? Um teste de morte ou D20 puro? D20 puro, eu só você que toma proficiência. Mas acho que ela tomou o 7 dela, não é? Porque não é um saving throw de constituição? Mas ela tá inconsciente. É um saving throw. É um teste de resistência. A aura dela não soma quando ela tá inconsciente. Ah, entendi. Mas se alguém morrer do lado dela, soma. Já sabemos o lado de quem morrer. Toff, se for cair de novo, vai do lado da Lisbeth. Se for não, né? Quando? Quando for, exato. Cara, mas tem resistência de morte. Ninguém tem proficiência de resistência de morte, né? Só o monge que tem proficiência em todos os testes de resistência. Todos, né? Então aí nesse conta. Nesse caso, conta. E... Se tiver algum bônus em saving throws de qualquer origem, conta nesse teste também. Então, caso contrário, falha. Então, a Lisbeth tem duas falhas agora. Uma por ter sido arremessada e outra porque falhou no teste mesmo. Tá. depois da Lisbeth falhar no teste de morte. Então é a vez dessas sombras aqui, os fantasminhas, ó. Os fantasminhas, eles vão se mover aqui pra cercar a Toph, pra bater na Toph. Alguns vão se mover aqui onde tá a Lisbeth. Ah, sim. Da onde que brotou essas desgramas aí? Lembra que tinha uns fantasmas aqui dentro? Uh-huh. As presenças aqui dentro? Né? Uh-huh. Na parede eles estão chegando e batendo agora. São fantasmas? São sombras. Sombras, não de vazio ou só sombras normais? Sombras normais. Beleza. São espíritos que faleceram vítimas do Covid, do Atropal. Tá, deixa eu ver quanto que eles andaram ali em média. Que foi, doido? 21 metros não age, 16 metros eu acho que age. 22 metros não age, eu acho que eles vão agir só no Celerim. 15 metros aqui. É, no Celerim dá pra eles agirem. Então, cadê a ficha? Shadow. Que droga. Eles não vão nem conseguir ferir o Celerim, na verdade. Celerim, quanto que é a sua CA? 42. Quantas sombras estão te atacando ali? Eu tô vendo 4. 4. Vou rolar 4d20. Só acerto você se eu tirar um crítico. Tira 4d20. Errou. Errei. Todos os ataques. As sombras vão até você, cercam você e começam a atacar você com suas garras incorpóreas. Atravessam o seu corpo, mas sem conseguir ferir você. A vez das sombras foi... Acelerem você. Tá. Vou tentar primeiramente no meu turno. Recarregar. Ficam fortes na hora do atropa. O sopro. Opa, carreguei. Carregou. Desgrama. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou dar para cá. Ação. Vou dar um sopro em cone. Pegar as 4 aulas. Cadê aqui? Caralho, mano, tá cada um de um lado desse mapa, velho. É, tá. Mudou nessa hora desse filho da puta aqui, mano. Aí, ó. DC 34, tem 52 de dano. Quanto? 152 de dano nas sombras? É. Tem um teste aí, se quiser. Teve de destreza. Não precisa de teste, não, morreu tudo. Nossa! Nossa, ele podia ter jogado aqui junto, né? Trouxesse eles pra cá e jogava aqui então, pra acertar o meu também. São fantasminhas fracos, ele só ficou mais forte na hora do atropa ali. E eu... aí, com a minha ação bônus. Só pra atrasar vocês. Eu vou gritar tiro. E aí eu vou usar um Healing Word na Nisbet. Vai gritar o quê? Cortou a ligação. Shirf! Falta ela se curar. Shirf! É uma palavra de cura. Uma palavra de cura. Ah, tá, ok. Palavra mágica. Tava achando que era alguma mensagem, alguma coisa assim. Não. Vou achar aqui, palavra de cura. Palavra de cura na Lisbeth. Boa. Salvou a Lisbeth. Vai, Lisbeth. Pronto, agora você tem 18 de vida. Ok. Ó! Ó! Às vezes ela levantou, toma uma poçãozinha aí, bora ajudar, filho. Ok. Gastei de um lotão que ainda tem mais 3 dessas. Certo, vamos lá então. Celerinho. E eu vou. Eu posso ir ainda pra cá, vamos dar pra cá, ó. Beleza. Então. Deixa eu ver aqui. Agora, deixa eu ver se eu vou deixar vocês rolarem uma ação lendária do Atropo ou se eu vou escolher. Oito de novo. Não, sai daqui com esse 8 aí. Quer que eu rolo 4 de novo? Não, sai daqui com esse 4. Você quer usar o 12? Eu uso o 12, caralho. Não, não quero usar só o 12. Eu quero usar as outras coisas legal também. Ó, o 5 é legal pra caramba. Ó, eu acho que o 11 o não foi. O 10 é legal pra caramba e vocês não usaram. Não usaram, não sofreram. Tá, ação lendária. O 2 usou? O 2 já usou um monte de vezes. O que mais usou essa porra desse 2 aí? O poder mais fraco dele. O que empurra 6 centímetros? É. Esse aí. Tá. Esse aí só é útil quando você tá no precipício. É. Mas 6 centímetros. Vê como é que tá o atropo aqui. Ele tá meio ferido, ele tá precisando de ponto de vida. Então, vou... fazer. Você perguntou quem que é a mamãe dele? Se ele... Perguntei. Ele vira pra você e fala: é minha mamãe! É minha mamãe! Não te interessa! E aí ele joga em você um drenar energia vital. Preciso de PV. Preciso de PV? Preciso de PV. Tô com muito pouco PV aqui. Só 5 mil, né? É, não. O cara deve estar com 3 mil ainda e tá com pouquinho. Faz um ataque aí, então. Tô esperando o dado querer, ah, aqui, o ouvinte querer. Entendi. E já cliquei. Ah, tá. Apareceu só, faz um ataque de drain de energia. Ô, louco! 96 só. Fazer um CD de constituição, né? Normal. Bom, isso foi só a lendária dele, depois dele é você, Siri. Constitution... Não deu. 36 deu, né? Falhou. Toma 96 de dano. É, a Lisbeth tá longe, a Toph também não pega o cajado, né? Seus PVs máximos não reduzem 48. Não, não, não. Eu tomo só metade, amor. É necrótico. Não, ah, é necrótico. Tá. Não, não é necrótico esse. Então você toma só é 24, né? Nós tomamos 48. Não, é. Tomo 48 e eu curo só 48. Ok, 48 pontos de vida temporária pra ele, tá muito bom. E você, o que, que você vai fazer? Não interessa, é minha mamãe, não fala da minha mamãe. Peraí, rapidinho, deixa eu dar uma coisa aqui. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Só aí, sai fora você, programa. Eu vou vir aqui, ó. E vou entrar na boca dele. Ah, não! Pelo menos foi na, plano, na boca. No começo. Pelo menos foi na boca, né? Não foi... O Arif. No fiote. Olha esse seu 12 que você queria, Zé. Vou falar assim, ó. Galera, cuida de tudo! Ganha uma inspiração. E aí eu vou entrar pela boca dele. Não esquece de coletar o sangue. Entrar pela boca. Só se eu morder. Ok. Eu sou incorpóreo, tá, amor? Você é incorpóreo? Eu sou, porque eu sou elemental de magia, então eu posso passar por frestinhas assim, ó. Se você incorpora, você pode simplesmente atravessar o corpo dele, não precisa entrar pela boca. Ah, não sei. Incorpora é isso, você é como se fosse um fantasma. Gente, dá pra explodir esse bicho de dentro pra fora. Pra si ele não funciona assim, eu só entrei. Tá bom. Pra mim eu tenho que fazer o caminho. Beleza, vai fazer o caminho então. Vai fazer o caminho então. Nossa, Tamires, explode esse bicho. Eu não. Porque tem que explodir você que tá aí fora. Tá, isso foi uma ação. De dentro pra fora, cacete. Eu não sei, é movimento isso? É, isso foi movimento. Como ação, você pode rolar um teste de investigação. Ok. Cata runa, se faz uma metamorfose de um bicho maior e pra poder estourar ele. Oh, eu joguei errado. Joguei uma meba aqui, mas vai dar na mesma. É o mesmo valor. Quanto? 23. 23. Tá. Ok. Dificuldade que eu tô considerando, então aqui é o seguinte, ó. Você entra no corpo dele. E é um emaranhado, gosmento, caótico, terrível ali dentro, certo? Uhum. É difícil enxergar, como você tem visão no escuro, você até enxerga, tá? Só que é difícil você enxergar, porque você não enxerga através de parede sólida, né? Então você não enxerga através dos intestinos dele. Então você entra no corpo dele ali, tá? Incorpórea, e aí você sai procurando ali resquícios da runa. Uhum. Da onde tá a runa, tá? E o que que seria esses resquícios, né? A hora que a runa brilha, na hora que ele ativa a runa. Então a última vez que ele ativou a runa foi... quando ele fez, não lembro mais o que, que eu até esqueci, o ferromagnetismo, que ele repeliu todo mundo, tá? Deu 31. Então a dificuldade foi 60 menos o último teste de runa que ele fez. Ou seja, 60 menos 31, 29. Então foi o último teste que ele fez, e aí vai desaparecendo. E aí precisa ele usar a runa de novo, uhum. Tá? Pra você conseguir ver ela brilhando e fazer um novo teste de investigação. Ou o que mais sua imaginação te permitir aí pra você tentar localizar essa runa, entendeu? Beleza. Isso foi uma ação, se você tiver mais ações pra fazer, diga. Não, só tem ação, só. Só? Então tá, então o Atropal, ele vai fazer ação lendária, então. Eu vou jogar um D12 agora, que eu não joguei nenhuma vez. Alguém não jogou D12 ainda pra ação lendária dele? Eu. Então joga. Vamos de runa de novo. Ah, tá de brincadeira. Micro-ondas. Micro-ondas, micro-ondas. Vou cozinhar quem com essas micro-ondas? Opa, opa. Sério, você tá dentro do bicho, né? Eu tô. Você também sofre as micro-ondas. Save entrou de Constituição CD35. Se você falhar, eu vou colocar um marcador nos seus companheiros que estão ali do lado de fora te aguardando. Por quê? Porque eles estão afetados. Nada, só pra falar um bagulho pra você, eu não tô aguardando ninguém não, viu? Não é você que ele tá falando, o Carps. Ah, tá, é os bichinhos. É os animaizinhos dela. Ok, 37, passou, beleza. Né? Aquela emissão de micro-ondas, né? Os seus bichinhos do lado de fora lá, eles não são afetados. Certo? Mas você é afetado e sofre metade do dano, né? Dano ígneo. Sem direito, sem resistência. CD35, né? 11D10. Putz, só isso. Então você vai sofrer esse dano aí, ó. 76 pontos de dano ígneo. Você não tem resistência porque é dano de runa. Sofre metade porque você passou no teste. Depois da Ciere. Os andarilhos. Andarilhos. E depois os andarilhos, o Murin. Os andarilhos, eles vão dar toque espectral no Murin. Só acerta se eu tirar crítico, né? Uhum. Ok, errei os dois ataques. E aí você, Mori? Esses bichos aí estão de brincadeira também. Mori? Mori! Olha aí, seu. Lucas, você tá aí? Você está aí? Oi, tô. Tu é que tá mutado aqui. Ah, está entendendo. Eu consigo ter uma noção de como esses dois aqui estão? Se eles estão bem machucados ou não? Estão bastante feridos. Estão muito feridos. Tá, eu conseguiria, então... Estão muito, muito translúcidos. É... Ativar antes de terminar o processo que eu gostaria? Se você ativar qualquer coisa, você vai quebrar sua concentração, né? Sim, aí eu quebrando, ela explode. Certo, e aí você usa a runa lá do jeito que você queria usar. Tá. Então eu vou fazer isso. Então eu vou. Mas você vai usar neles? É isso? É, porque eu não vou conseguir chegar no bicho, né, Jeff? Eu não vou conseguir me mover. Então... Não vai conseguir se mover? Claro que você consegue se mover. Tá, então... Pera aí, deixa eu ver se vai dar pra fazer o que eu quero. Mas eu só conseguiria chegar aqui, mano, acho que com dash, velho. Pera aí. Você consegue enxergar ele, tá? Ó, oh, você tem um Capitão Pátria aí pra usar... Pra usar o dash como pulso de ação. Não, eu tenho dash. Meu deslocamento de lobo é 12, então se eu fosse... Dash é dobro, né? Então eu chegaria não, ali. Não, dash você anda 12. Eita. Pintei. Tá, mas meu deslocamento normal é 12, é 12 metros. Sim, se você usar o dash você anda mais 12. Anda mais 12, é. Por isso então, que eu falei. Eu chegaria aqui... Usa o ponto heróico pra você usar o dash como ação extra. Chega no bicho, aí você explode a runa. É, então vai ser isso aí mesmo, Jeff. Então vá. Então eu vou dar dash usando a runa. Foda-se pra esses bichinhos tonto aqui, esses espectros. Tá, vou dar dois ataques de oportunidade só por fazer, né? Nenhum deu crítico, nenhum deles te acerta. Eu vim aqui e vou estourar o poder da runa. Antes de você estourar o poder da runa, entrou na aura. Tá. 6d10 de dano necrótico. Faz teste de alguma coisa ou não? Sem teste. Faz. Toma 30 pontos de dano necrótico. Tá, e você tem mais de 50 inteiro. PVs, né? Tem, porque você tá morrendo no combate, não sofreu nada. Então... Tem 10 vezes mais. Então, beleza, você não vai morrer instantaneamente. Uhum. Tá, peraí. Oh, caramba, esqueci disso na Ciere, hein, dona Ciere. Toma 30 de dano necrótico aí também, pronto. Menos... 15, no caso. Porque eu não tô em fúria, né? Porque eu tive que ativar a fúria para poder me concentrar. Aí eu estopro. Aí eu vou estourar a runa. Cadê meu buguinho aqui? Tá, se moveu, mas você vai fazer o quê? Escreve aí. Não sei o que você vai fazer ainda. Então, eu tô com todo aquele poder. Nesse tempinho que eu fiquei parado acumulando. Certo. Eu acumulei praticamente todo o poder poderes da runa no meu corpo. Certo. E tipo assim, ó, pra ficar mais assim negócio, eu tô tipo, meio que parecendo a Capitã Marvel, vamos pôr assim, meu corpo. Tudo bem. Tá, legal. Tá aquela camuflagem de energia, tudo energia em volta do corpo. A hora que eu der o dash e chegar perto do bicho, uhum. Vai ser como se tivesse aquela explosão. Eu tiver o contato mais ou menos ali, eu vou parar isso. É, a hora que eu abrir a asa, aí vai explodir. Vai explodir. Poder da runa do fogo, né? É. Poder da runa. Ok, então você vai jogar um teste de runa e você tem mais 10 nesse teste pelos dois turnos que você ficou em concentração. Dois? Foram 3 turnos, né? Ah, eu ia tentar fazer o poder máximo da runa. Foram 3 turnos, né? O poder máximo. Que foi o primeiro que não teve teste e aí foram outros 2 turnos hoje. Então você tem mais 15 no teste. A teste de... Teste da runa do fogo. Você vai rolar um teste de runa do fogo e você tem mais 15 nesse teste. Vai doer. Modificador mais 15. Não. Deixa eu rolar aqui e depois soma mais 15, mano. Eita, rolei com vantagem, mas pega o primeiro aqui, ó, o da esquerda. É, sempre o da esquerda. 42 mais 15. Então, 57. 57. Quer melhorar esse teste mais? 17. Já toma 18 aí, né? Como assim? Quer gastar ponto heróico? Você ainda pode gastar ponto heróico. Então vai, vou gastar. Jogar um D6 aí? Será que compensa jogar D6 ou rerolar o teste, mano? Sei lá. Deu 18 o seu dado, ó. Compensa um D6, mano. É. É, o dado foi bom pra caramba. Um D6. Então, barra R. Depois aí, quem quiser ver a ação do Murray aí, já tem ela em vídeo disponível. É mais 5. Mais 5, então são 62. Ok. Muito bem. E aí tudo que relato, se tiver metal em volta, vai virar metal derretido. E tudo que vai virar lava. Então, tipo, pelo menos a terra vai virar lava, o metal vai começar a derreter-os. Em volta. Acho que eu consigo controlar pra não relar, pra não dar dano nos amiguinhos, né? Você consegue controlar pra não dar dano nos amigos? Eu acho que não, hein? Não tem nenhum amiguinho no universo também. Tem assim ele dentro do bicho. Ah, mas tá dentro do bicho, né? Dentro do bicho é outra história. É, mas eu não sei se eu vi a Sierra entrando dentro do bicho, né? Porque ela tava em miniatura. Tá, então joga aí. 62 foi a dificuldade. Então você vai jogar 2000 D10. É isso. Só isso. Tá, né? Arra, R. 3000. É 10. Deixa eu ver se tá certo. Tá. Eu acho que não vai rolar tudo isso. Acho que o máximo é 999, né? É. Não, então. Rola duas vezes isso. Ou eu multiplico por 2 aqui. Ah, mas é que eu rolei os. Tá, então mostrar. Se você quiser, você pode multiplicar por 2, já foi uma. É, porque eu rolei 2000, né? Então. Tipo, não rola 2000, cara. Ah, ele só pega 999 só. Isso. Então 999. Vamos fazer vezes 2 isso aqui. 52, 69 é, vezes 2. Mais fácil fazer vezes 2. Ok. É, eu acho 11,538. Ou não, 10,538. 10,538. Ok, Murray, você causou 10 mil de dano. Ah, né? Balanceado, eu diria. Bom, vamos lá. Agora eu vou descrever o que vai acontecer aqui. Tchau, Siri. O Murray, ele vai correndo, gritando enfurecido. Para diante do Atropel, abrindo as asas para deter a corrida veloz dele. E quando ele faz isso, o Murray, ele explode. Ele explode em fogo. Ele explode em chamas, ele explode em magma, em rocha derretida. E é uma explosão que vai se alastrando por todo o complexo, toda a fortaleza do touro. Ah lá, Hulkbar. Vai explodindo tudo, tudo. É, manja a explosão nuclear? É o que o Murin faz aí agora. Tá cheio de Chernobyl, bem isso. Todo mundo vai jogar um saving throw de destreza. A dificuldade é 62. Caralho, afetou a sala inteira. Afetou o bagulho inteiro. Afetou a quinta camada inteira. É 57, né, Jeff? 62. Ele acrescentou mais um D6. Ah, tá. Acrescentou 62, mais 5. Não é? Dificuldade é 62. Então todo mundo vai jogar um saving throw de destreza. Posso jogar com vantagem? Gastando inspiração? Pode, pode. Vocês morrem pro mestre? Não, não. Os próprios players se matam. Que mestre? Ah, vambora. Sabe o que é bacana? O Ariel Ah, o Ariel tomou metade do dano, né? Ah, não, um quarto do dano, hein? Toma. Ou metade, eu não lembro. Aí eu te pergunto. Falei, só toma metade. Aí eu te pergunto. Já posso tomar metade e cair já? Porque não passa, não sai nem fudendo. Isso, eu... Calma, vocês, vocês dois têm evasão, não tem? Sim, eles planearam tomar metade. Mas, gente, evasão 62, é... Não... Mas evasão não é metade ou nada? É metade ou nada, tá certo. Mas não... metade ou nada. Mas aí, no toma caso... 5.200 de dano. Então... Eu acho que é um pouco de dano ainda. Eu acho que ainda vai dar um dano ainda, mano. Ai, meu cu gordo, viu, velho? Meu cu gordo. Nossa, mas também foi mais de dois turnos que eu tô tentando fazer isso aí e a internet não deixa. Bom, eu vou ter feito isso um turno atrás, mais ou menos. Esquiva sobrenatural é o quê? Esquiva sobrenatural é pra esquivar de armadilha. Esquiva sobrenatural é quando você tá andando e você vê um trabalho de macumba na rua e corta. Você ganha outro vantagem lado. No saving de destreza. É, você ganha vantagem. Então, só pra saber, porque tem aqui escrito e eu não sei o que. Certo. Na dúvida, clica no balãozinho de diálogo que aparece no chat o que que é. Não é habilidade minha, é porque eu tô com o quart. Ah, tá, ok, ok. É a habilidade do Bárbaro, isso. Bom, eu acho que nessa dificuldade aí todo mundo falha, né? Com certeza. Com certeza. Vocês têm alguma forma de evitar esse dano? Tenho, eu, nascendo eu de novo. Eu tenho, mas eu tô considerando ver se meu personagem entraria isso ou não. Entrar no meu plano... Voltar no tempo e evitar esse dano. Eu vou falhar. Como é que é, Celerinho? Eu poderia passar, mas eu vou falhar. Tem um motivo. Tem um motivo pra falhar? Ele quer criar furtivo junto com a gente. Depende, se eu não tomar dano porque eu tô dentro do bicho, tem como eu evitar. Velho. E se você tomar dano dentro do bicho? Aí eu acho improvável. Estou analisando a ficha, mas... Não, eu e você temos. Eu posso voltar o dano pro Murren. O Theon, né? O Theon pode voltar. Eu acho que resolve. Não, eu tenho uma parada que eu consigo me salvar, sim. É, eu tenho. Ah, mas eu você mudou de forma, mano. Você morre e volta sua forma normal. Isso é. Não, não, mas o que eu não tomar de dano nessa forma, eu tomo na outra. É cumulativo o dano. É. Só fazer o teste de constituição, né? Vai que vem uma cartinha. Ah, não, destreza, né? Puxa, piorou. Tá, esse caderninho eu conheço, hein? Caderninho do Super Trunfo. Caderninho do Super Trunfo. Hora de gastar as coisas aqui então, né? Agora deixa eu ver onde que eu anotei. Mano, esse dado tá aqui nada, velho. Esse dado tá aqui nada. Era 20, né? Dado quinou mesmo. Tá vendo? Quando eu reclamo que um dado fica aqui nada e o outro esteca no outro, tá vendo aí, ó? Gente, como que um dado quina no PC, velho? É porque tem muito escrombo. Escrombo não, né, velho? Aí tá me fuder, né? Escombro. Escrombo, tem muito escrombo ali. É que até a letra caiu junto, tá ligado? É que tem muito baguinha ali no cenário, né, mano? E seus altos e baixos. Cadê? Tá em outro caderno? Eu acho que tá em outro caderno. Espera um segundinho, tem que consultar uma informação que é importante. Ô, Cacilda, acho que tá em outro caderno. Pra viver, a gente espera o quanto você quiser, mano. É? O pior isso aqui que é, galera, eu também vou ter que fazer o teste de constituição também pra não ficar exaustão. Mas você nem é um de exaustão. É. Peraí que eu tenho que achar onde eu botei a anotação aqui. Aí, uma das coisas eu lembro de cabeça. Olha aqui, só caderninho de anotação. Não tá nesse. Caralho, onde que tava? Será que eu joguei fora? e coloquei no Trello, pode ser. Vamos abrir o Trello aqui. No Trello tem. No Trello tem, você não sabe. Ah, eu sei. Se não tem, achei. No Trello, tem no Evernote. Achei. Não, mas tá no Trello. Eu acho que eu sei o que ele tá procurando. Isso já foi. Celerim! A sorte pode ou não estar do seu lado. Ah, ainda tenho esse favor. Jogue cara ou coroa? Coroa. Jogar um dado, se der ímpar, é coroa. Beleza. Vou jogar aqui, ó, um D20. E aí, já morreu já? Vocês têm pontos heróicos aí pra usar. Ó, oh, deu o cara. Deu... Puta que pariu. Quer rolar o gastar o ponto heróico pra rerolar? Vale. Não. Não? Ok. Tudo bem. Então isso aqui... Não usou. Ainda. Beleza. Certo. Olha. Eu tenho anotado aqui, mas não tá arriscado. Quem tinha resistência lendária e quem ia gastando, eu ia riscando. E tem alguns que tem resistência lendária aqui e eu não risquei. Eu não sei se vocês já usaram ou se eu simplesmente não atualizei. Vocês lembram de ter usado resistência lendária? Eu acho que a minha ainda não. A minha é a volta com descanso, não volta por causa do dragão? Não, vocês tinham uma resistência lendária que vocês tinham ganhado como bônus em não lembro onde. Quem aí, tinha era a Lisbeth, isso aí, então a Ciri, a Toph e o Celerim. Opa, então a minha eu já gastei. Já gastou? Então foi. Eu não faço mais puta ideia. A Lisbeth, a Ciri e a Toph então teriam uma resistência lendária. Eu não faço ideia, nunca nem vi. Então vocês têm uma resistência lendária. Vocês podem, se vocês não tiver caída, vocês podem usar. Não, eu tenho. Não, como... pode usar isso pra passar no teste, né? Sim, é isso que eu tô falando. Se elas não tiverem no chão, elas podem okay, usar. Ok, isso é o que vocês têm de bônus pra ajudar vocês. Tá, vamos lá, vocês têm direito à reação, todo mundo. Se vocês quiserem usar algum poder como reação aí pra tentar se safar, podem usar, senão eu vou dar o veredito. Eu salvaria o Theon. É, quem. Não, os NPCs. Os que não tá jogando não vai ser afetado. Ou no máximo. É, os ganhados não se afetam. Ah, o Kurama, na hora que ele vê o que tá acontecendo, ele grita: depressa, pequenininho, sobe aqui! Quert gruda nele, ele vai correndo, vai pro planetário e desaparece. Né? E leva o Energumino que tá do lado aqui junto, ó. O Dragonborn que tá junto aqui. O Dragonborn, esse Dragonborn tava junto do Griel, né? Sei lá, deixaram ele aqui. É. É a reada do Griel. Tá junto do Griel ali. Né? Bom, como é um dano muito filha da puta, um dano de runa, tá? Pra esses aliados, eu vou considerar também um caro coroa. Pra ver se o cara morre ou fica. Certo? Essa explosão é instantânea ou ela é gradativa? Instantânea. Bom. Tá. Quem não tem como se salvar? Eu tenho, mas não tenho. Como tem, mas não tem? Tipo assim, eu não esperava que o Murray fosse dar um ataque dessa magnitude. Uhum. Tá ligado? Porque eu não sabia que... O que ele tava fazendo. Porque ele tava em outro lugar e tudo mais, né? Em outro ambiente. Vendo que ele tá vindo a milares com poder de runa carregado, a minha reação seria, tipo, cara, eu não vou conseguir me salvar nesse mundo. Uhum. Eu tentaria gastar minha reação pra poder pular no planetário. Só que é o poder da runa, tá ligado? Uhum. Não sei até onde isso daí chega. Entendeu? Entendi. E se passar no teste é só metade do dano, né, Jeff? Passou no teste é metade do dano. É, então não tem nem como eu me salvar. Hã? Então não tem nem como eu me salvar. Não tem, né? Não, porque eu poderia usar uma resistência lendária e passar no teste, mas eu tomar 5 mil de dano. Certo, vai tomar 5 mil de dano. O único que conseguiria nesse caso seria o Griel e eu, que a gente se passa e a gente não toma nada. Vocês tem evasão. Resistência lendária passariam. Mas aí, ainda assim não faz muito sentido, né, velho? Porque é um poder superior, né, cara? É um poder que tá ali impregnado, né, incisivo. Tipo, o poder de uma runa, não é uma bola de fogo, por exemplo, que a gente é acostumado a desviar. Lembra que vocês são manipuladores de runas. É, a gente não é um Zé Bostola ainda, né? Exato. A sua evasão já tá... A gente é mestre na runa. No meu caso, eu acho que o que eu teria alguma coisa relacionada à lágrima de Volcária. Eu acho que teria como ir para um plano. Eu não lembro muito bem o nome. O Ariel podia usar como reação, ele usa a runa dele da velocidade para ver se ele consegue te salvar mais alguém ali de perto, mano. Pelo menos é. Ele não tá conseguindo salvar ninguém. Mas é aqui da onde? Tirar da quinta camada? Plano dele, não sei. Tá no plano dele, mano. Bom, vamos lá. Não tem um plano, mano, então. Vocês têm poderes e têm reações. E vocês têm pontos heróicos. Isso. Então, pergunta de $1 milhão. Qual é a reação de cada um de vocês ao Muren explodir a fortaleza do touro inteira? Filha da puta! Ok, gritou filha da puta e morreu. Filha da puta! Filha da puta! Mentira, porque eu não tô vendo. Sorrinho, filha da puta! Tá lá dentro. Você só se tentar. Ei, a Tabir está assim. Cachorrinho, filha da puta! Vamos lá, então. Cada um de vocês me descreve a reação do seu personagem. E aí a gente vai determinar quais as consequências. Qual que é a distância que esse negócio aí atinge? Lógico, tudo. Não, é tudo e para fora, quanto? O que significa tudo? Significa 500 milhões de quilômetros. Beleza. Eu ter não ficado 3 quilos carregando, então... Não vamos considerar isso. Vamos considerar o dano. E vamos considerar que a fortaleza do touro caiu. Ok. Na verdade, o certo é cada vez que você for utilizar essa tabela, você vê uma coluna ali pra causar um efeito, né? É. Dá um raio que atinge 500 milhões de quilômetros. Né? Fazer seu ataque normal chegar a 500 milhões de quilômetros ou causar 2000 D10 de dano, ou isso ou aquilo. Vamos lá, gente. Descrevendo ações. Querem ir na ordem de iniciativa? Vocês querem ir livres? Na iniciativa. Então, Griel, o primeiro a descrever. O que eu posso fazer nesse tempo, Jeff, de reação? Se salvar. Não, porque eu já agi, né? Então, tipo, não sei o que eu posso fazer. Tipo, se eu posso interagir com a minha porta, se eu não posso, entendeu? Mano, vocês... A sua porta você gasta o quê? Ação um bônus pra abrir? Eu não sei, sinceramente. Eu acho que é ação bônus, né? Ou no máximo interação com objeto. Se for ação bônus, por exemplo, já não posso. Eu não tenho ação bônus. Você pode gastar um ponto heróico e fazer como reação. Eu não tenho ponto heróico. Alguém pode te ceder um ponto heróico. Mas o pessoal vai precisar pra se salvar também, né? Se você for se salvar, eu te concedo. Olha! Cuida do elfo. Mas lembra que você também tem a runa da velocidade, né? Que tá sempre ativa. É isso que eu ia falar. Tá encravada em você, né? Então já que ele vai me deixar usar, me recurar bons action, vou abrir minha porta e vou agarrar esse cara e vou levar junto comigo. Ok. Ok, quando você vê a explosão vindo na sua direção, você ativa a runa da velocidade assim instintivamente, atravessa a sua porta, puxando o cara e fechando a porta atrás de si. Beleza. Tô vivo! Quando você fecha a porta, você ainda sente a porta sacolejar com o abalo do poder que o Murin invocou. Já chego do outro lado. Me cura! Tô com doce de vida! E exausto, me ajuda, cadê as clérigas dessa porra? Toff, você. Ah, peraí, o Griel atravessou a porta, ação lendária do Atropal. Filha da puta. Do caralho. Até buguei aqui, velho. Falei, ah, não. Porra. arrombar. Coffee. É, só deixa tá. É, me deixa ciente. Quem não tem. Quem não conseguiria se salvar. Apesar que, eu vou fazer o seguinte, Gê. Eu vou gastar. Eu queria guardar esse ponto, mas eu vou gastar em prol de todo mundo que conseguir salvar. Uhum. Vou gastar o ponto de destino. Porque eu sou dona do meu próprio destino. Nossa. Escreva como você vai usar o ponto do destino. Nazaré. Vai empurrar a Lisboa pela escada. Que jogada do céu, vai. Eu vou muito, vou jogar. Ela vai cantar o bebê e botar na bolsa, então. É, você é a senhora do destino, então, Nazaré. Sou. Senhora não, senhorita, me respeite. Seguinte, hora que eu vejo um Murin. É pique. É, como é que chama aquele? Do Bruce Lee, mano? Jogo da Morte. É. Não, aquele... Voo do Dragão. Não. Pera, velho. Voo do Dragão. Não tem nada de dragão. Os filmes dele todos têm dragão no nome. Não, mas não tem nada com o dragão. É... Também, né? Oi? Mas que é nome do filme que você tá pensando ou é um golpe? Pra vocês entenderem a referência do que eu tô querendo dizer. Ai, mano. Besouro Verde. Ah, Besouro Verde. O Besouro Verde. O Cato. O Cato, isso. Você chegou a assistir a versão mais nova? Mais não, recente? Não, vi não. A versão mais nova. Tá, é... No, na versão mais nova, o que representa a velocidade dele é... O tempo agir de forma mais devagar, certo? É como, okay. se ele conseguisse ver os movimentos da pessoa muito devagar, né? Certo. Enfim. A hora que o Murray tá chegando no Atropo, com aquela... quantidade gigantesca de energia que eu consigo perceber o quê? E eu vejo aquela elevação muito grande. Sim. Eu penso, cara, isso daí vai matar todo mundo. Eu começo a pensar em tudo que a gente passou. É, desde da série de Arton, da explosão, de tudo isso, sabe? Passa um flash na cabeça da Toph. Os momentos bons, os momentos ruins, momentos de choro, momentos de desespero. O coração da Toph começa a bater muito rápido, numa velocidade tipo num frenesi absurdo. E ela começa a ver as coisas muito devagar. O tempo suficiente pra ela começar a adquirir velocidade e tirar todo mundo daí. Pois headset. Começou a tocar música. Sim. E começou a correr. Time in the bottle. Exatamente. É verdade! Putz, pode crer. Mas é mais fácil. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Pode crer. Com a runa da velocidade. Instinto superior? Sim. E eu uso esse meu ponto heróico pra tentar salvar todo mundo que eu acho que não vai dar tempo. Que é Celerin, Lisbeth, essas duas meninas, a Morta e a Ayuda. Boa, Tomp. Boa. É, quem mais tá ali? O Theo, com certeza, que tá ao meu lado. Tem mais alguém? O Griel já saiu fora. Griel, mas eu posso não mexer sei. Com você, Griel? A Toph pode mexer com você? Então, eu tinha pensado, tipo, eu posso deixar a porta aberta e ela ir colocando o pessoal lá pra dentro. Ok. Eu tenho muita velocidade, Jeff. Eu vi que ela vai começar a salvar o pessoal, tipo, abre a porta. Pra cá, Toph! Pra cá! Ok. Não, você não viu nada, não. Te joga. O meio aqui é instinto superior. É ela que abriu a porta quando tava fechando. A hora que você olhou pra trás, você já viu que eu tava lá dentro, já. Você nem percebeu. Vixe Maria, essas frases fora de contexto é osso. Eita, pô. Ó, tem um arc aqui, ó. Tem um arc aqui, ó. Desculpa, galera, eu vou fechar o mic. Só que esse cara aqui, ó, era pra estar aqui, ó, junto com o Murray, né? É o aliado dele. Então, todo mundo que eu sei que não vai ter uma chance real de sobrevivência, tipo assim, que eu acredite, né? Ou não também, acho que o instinto de proteger é maior do que a dúvida. Certo. Acho que isso fala mais alto. Eu acho então, que a única pessoa que você não conseguiria arrancar daí seria a Ciri, porque tá dentro do bicho e tá incorpórea. É, e eu também não faço ideia que ela tá. Eu entro e saio de comas, né? Ele é um cara se recuperando da Covid, mano. Ele é. É o Bilbo na guerra, só tem flashes. É bem isso. Então tá, é válido. Bom, como vai ser meu último uso da runa, da velocidade, né? Eu acho que eu vou extrapolar os limites. Já que quando eu suponho que isso seja um crítico automático, meu corpo inteiro vai brilhar na runa. Tá? Os olhos da Toph vão adquirir uma tonalidade referente ao modo histeria, né? Uhum. Aquele vermelho sangue deixando rastro no ar. E, bom, vai ser meu último uso de runa. Ok. Então tá. Então a Toph começa a brilhar os olhos dela. Ela sai correndo, né? No momento que o Griel abre a porta, puxa o Dragonborn junto com ele, tá entrando, a Toph vai correndo, catando todo mundo, jogando ali pra dentro da porta. Menos a Ciere, óbvio. Certo? A Toph vai brilhando. Arrastando todo mundo conforme vai se expandindo aquela onda de explosão do morro. Em câmera lenta pra Toph. Vai lá, Ariel, um abraço. Em câmera lenta pro Griel ali. E a Toph vai arrastando todo mundo e joga todo mundo pra dentro do plano do Griel. No exato momento, uma fração de segundo antes do Griel fechar a porta e vir a explosão do Murin e sacolejar tudo. Ser você é a única que resta do lado de fora. Ah, que coisa, não? Como você se defende disso? Eu? É. Você tem os poderes do vácuo, né? Eu tenho fácil. O poder do vácuo, eu tenho. Vou jogar de volta pro Murin. Jogar de volta pra ele? Não, tô brincando. Que cuzona. Filha da puta, morre também. Morre também, filha da puta. Vai matar sozinha, não. Você vai usar aquele pra... passar só por você, como é que é? É, ele que eu crio uma proteção de vácuo em volta de mim. Só que certo, eu quero fazer uma parada. Que parada? Porque eu não sei se esse dano vai matar uma tropa. Né? Então eu vou castar meu ponto heróico. Tá, já castei ele aqui bonitinho. Já tá certo o que você vai querer fazer. O que que eu vou querer fazer então? Fala. Não, eu sei, mas fala aí pra... pra eu não roubar seu protagonismo. O que que eu vou fazer? Eu quero... arrancar um pedacinho da tropa pra ficar comigo. Porque senão ele vai torrar inteiro e não vai ter sangue depois pra gente pegar desse cara. E eu não quero procurar outra tropa. My Jenny. É, então. Tipo, cria o dentinho de Griel. O Griel tem sangue dele nas mãos. Não esquece, ele perguntou. É, mas eu não sei se é suficiente. Como ele é morto-vivo, eu não sei como é que funciona certinho. Tá. Eu vou fazer uma precaução aqui porque, pra não moiar pra nós. Porque eu não tô afim de achar outro cara desse. Uhum. Entendeu? E eu queria dar uma usurpada na runa também, se der. Se eu achar ela ali. Porque eu não sei se esse nível de poder se vai infligir alguma coisa na runa. Porque é um poder de runa na runa. Uhum, poder de runa na runa. Entendeu? Aí eu vou tentar dar uma mordida, catar uma grande mordidona dele ali. Nossa. E vai usar a proteção do vácuo. E vou usar a proteção do vácuo ali em mim. Falar assim, ai, God. Cara, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode mastigar a runa junto com os pedaços dele. Pode ser. Eu vou, tipo, cancelar a mini transformação e fico eu normal, no meu tamanho, porque aí eu pego mais carne, porque eu, mínimo, não vou pegar carne nenhuma. É, faz tipo Bob psicótico, tá ligado? Mandíbula maluca. Joga um teste de investigação, então, dificuldade 25. 25? Passo nesse teste. Agora é a hora. Agora é a hora de eu gastar uma inspiração, né? É, você tem todas aí? Com vantagem. Apesar que eu já tenho 18 de investigação. Mas vamos lá. Passei. Passou? Certo. Você vê aquela explosão de chamas surgindo do exterior da criatura e vindo na sua direção. Tá? Você olha ao redor procurando pra onde se refugiar, pra onde fugir, e aí você vê brilhando assim no fundo da barriga do Atropo, você vê a runa do eletromagnetismo. Utilizando sua habilidade de druida, você manifesta dentes de tubarão, de tubarasque. Tubarasque? Né? E abocanha a runa com pedaços das entranhas, dos intestinos do Atropo. no exato momento que você é atingida por essa explosão de chamas. E aí você usa o poder que você herdou do vazio pra se proteger daquilo. E eu tô assim, amor, filha da puta, eu falei pra não matar eu junto! Toda a fortaleza do touro é obliterada. O que foi isso? A fortaleza do touro inteira, ela é obliterada. Sobra aí no lugar onde vocês estão, você, Ciere, flutuando, protegida pelo poder do nada. Na sua boca, a runa do eletromagnetismo. Um pedaço do intestino do Atropo, cheio de cocô, morto-vivo. Flutuando ali, por ser elemental. O Murren flutuando, batendo as suas asas ali, ficando cada vez mais exausto. Descendo, descendo, descendo, descendo. Tá? Sucumbindo à exaustão. E vocês olham ao redor e vocês veem uma cratera imensa. O curso do rio, ele foi alterado. Agora existe o leito do rio e um gigantesco lago para qual o rio tá vertendo ali e jogando água ali dentro e enchendo esse lago. Tá? E vocês estão flutuando ali no rio. Murray, você tá voando ali, batendo suas asas, tá tranquilo, tá de boa. Ciere, você tá voando ali tranquila também, mas vocês sentem assim uma instabilidade no voo de vocês devido à presença do rio. Eu dou uma olhada assim no restante da galera, tipo, cadê a galera? Porque eu tava lá dentro, não faço a mínima ideia de cadê o pessoal. Certo. Você olha ao redor, tá? E aí você vê uma porta de madeira ordinária flutuando também. Uma fração de segundo antes dela desaparecer, você avista essa porta. Okay. E não vê mais sinal de qualquer um dos seus companheiros, tá? E vocês escutam um grito, um lamento de dor. Não! Mamãe! Mamãe, sou! Uma explosão que vem da sua boca, Ciri. Vem diante de você, que se combina com os resquícios da explosão do Murren, tá? E descarrega energia eletromagnética que se espalha assim em fagulhas que tomam o céu da quinta camada e se espalham por toda a quinta camada. Caraca. No meio dessas fagulhas, vocês acabam enxergando o interior um do outro. Você enxerga o esqueleto da Ciere, Murren. E Ciere, você enxerga o esqueleto do Murren. Caralho! Sim. Vocês... Ah, o raio... Durante uma fração de segundo, vocês ficam cegos. Tá? Com essa explosão devastadora. Tá? Os corpos de vocês, eles começam a convulsionar, a perder o controle momentaneamente nessa explosão. Vocês sentem um aperto violento no peito, que vai cedendo pouco a pouco. Tá? E por um pequeno momento, vocês deixam de enxergar, ouvir, sentir, até falar. Mas isso tudo dura apenas uma fração de segundo. E aí vocês retornam ao estado normal de vocês e olham ao redor aquela cena de devastação ali. Não só a fortaleza do touro foi destruída, aquela montanha na qual ela estava encravada, a cordilheira atrás dela desapareceu completamente. Tá? O leito do rio, ele se alterou e formou um lago que tem 12 quilômetros de diâmetro, que está sendo preenchido pouco a pouco pelo rio. Caralho. Vou pegar uma bolsinha, vou cuspir o conteúdo que eu tenho na boca na bolsinha. Ok, cuspiu. Vou pegar a runa, dar uma limpada, guardo no bolso. Fala assim, ora, Murren. Você gosta de destruir locais, hein? Ainda bem que o elfo é bom de fugir. Não temos tempos para perder aqui. Demoramos demais para fazer o que tínhamos que fazer. Não precisava tentar matar a gente, não. Dá uma segurada na emoção. Nossa, segurada na emoção é bom demais. Mas eu jamais pensei que vocês morreriam. Vocês morreriam com isso? Você viu quem morreu? Aquilo lá é mais forte que nós, você sabe, né? Que a gente tá em 7 batendo nele. Se ele é mais forte que nós, então eu quero dizer que eu sou mais fraco que vocês. Então, provavelmente, a gente é mais fraco. Então, tipo assim, você tá dizendo que você morreria por uma criatura inferior. Só cuidado com o que você faz. Não é todo mundo que consegue sair daqui rápido. Eu vou pegar, então, vou mandar a mensagem pro anel do Grial. Subitamente, a porta do Grial abre. O Grial aparece do outro lado. E olha assim ao redor, vê aquela cena de destruição. Vê vocês dois ali, ele fala: gente, depressa, a Toph. O que que tem? Você não conseguiu pegar ela? Depressa, depressa. Oh, God. Vou indo. Você, Maureen, entra também? Entro. Certo. Tá todo mundo indo junto. Vocês se lembram daquilo que aconteceu com Calmir? Que ele parecia estar fora de fase? Sim. Agora o que vocês veem é a Toph fora de fase. Oh, God. Se ela já é instável normal, imagina assim. A Toph, ela solta... coloca todo mundo com o máximo cuidado que ela consegue nessa ação, nesse rompante de velocidade dela, coloca todo mundo em segurança dentro do plano do Grial. Quando ela coloca no chão a última das elfas ali e ela vai se levantar, Toph, você sente como assim internamente todas as suas veias, todas as suas artérias explodissem. Sente aquele impacto assim no seu corpo. É como se o seu corpo inteiro explodisse por dentro. Aí vocês veem a Toph, ela fica estática. E ela começa a vibrar, a piscar. Piscar, piscar, desaparecer. Surgir aqui, surgir ali. Desaparecer, surgir, surgir, surgir, surgir. Até que ela para num ponto. E vocês já não sentem mais vida no corpo da Toph. E vocês veem o sangue da Toph inteiro vertendo por todas as cavidades dela, olhos, nariz, boca, orelhas, vertendo através dos poros da Toph. E a Toph, ela tomba no chão. E quando ela tomba no chão, ela desaparece, reaparece, desaparece, reaparece, desaparece, reaparece, desaparece. É. Fim da sessão. Primeiro perde o cérebro, agora faz isso. É. Toph da dor? Que? Toph da dor. Igual a... a dama da dor. Quase matou a gente. É, bem isso. Ok. Vamos parar por aqui hoje. Uhum. De certa forma, vocês cumpriram a missão. Vocês têm o sangue do Atropo e vocês têm a runa do eletromagnetismo com vocês agora. Uhum. Que eu diria que talvez seja a mais poderosa das runas. E só pra vocês verem os poderezinhos que ele tinha. Primeiro, micro-ondas, foi o que ele usou pra matar as de Fig. Uhum. O eletromagnetismo, ele gera ondas eletromagnéticas, e as micro-ondas são ondas eletromagnéticas. Repelão diamagnético, que ele repele materiais considerados diamagnéticos, a água que tem nos corpos de vocês, inclusive. O paramagnetismo, que repele uma série de materiais, inclusive o sódio que tem no corpo de vocês, repele ou atrai, mas é como, funciona como se fosse um magnetismo temporário, que desaparece quando você retira o campo magnético que o gerou. Ferromagnetismo, que vocês viram. O raio-x, que infelizmente não aconteceu. Eu queria ver o raio-x, né? Se vocês... sofrência em raio-x, podia sofrer uma metamorfose verdadeira. Ia virar alguma coisa aí, alguma mutação por causa dos raios-x. Ia ser engraçado. Ia ser engraçado. A emissão de luz que vocês viram. No final é luz. O ataque elétrico que vocês também viram. O descontrole corporal que afetou o Celerin. Só o Celerin, eu acho. O ataque cardíaco, né? Supressão dos... sinais eletromagnéticos, dos impulsos eletromagnéticos do cérebro, que quase matou o Grial. o ataque do Chaka de Virgem. Porque dá pra desabilitar o cérebro inteiro. Existem pesquisas científicas de terapias que fazem o contrário, pra estimular as atividades do corpo, né? E o inverso também é verdadeiro. O mais legal de todo, que é a emissão de raios gama. E se alguém tirasse 20 no teste de resistência contra os raios gama, ia virar o Hulk. Caraca, já. Tapão ensurdecedor. É, tapão ensurdecedor. Tamanho muda pra grande, pele verde, extremamente resistente, mais 10 na CA, resistência a todo tipo de dano, inclusive de runas mestras e obliterante. Ganharia pontos de vida temporário, igual ao dano que receberia. E capacidade de regenerar essa mesma quantidade de PV no em cada um dos turnos. Os atributos todos aumentariam 20 pontos. Os físicos, mais os mentais, reduziriam a mesma quantidade, no mínimo de 1. Ganharia mais 20 de bônus de ataque e dano para ataques desarmados. E os ataques seriam mágicos. Também receberia 3 ações especiais conforme abaixo. Arremesso de rochas, pisão esmagador e tapão ensurdecedor. Quem já jogou Marvel vs. Capcom aí sabe exatamente o que é isso. Eu falei isso hoje mais cedo, a hora que o Griel tava dando aquele monte de ataque com a espada lá, eu falei, não, parece o Wolverine no Marvel vs. Capcom. Especial dele. Infelizmente ninguém virou Hulk, seria divertido. Ia ser da hora pra caralho. Ia ser engraçado. Ia ser da hora pra caralho. E ainda bem que ninguém caiu no Rio também, né? Então, isso é uma pena. Eu queria que alguém caísse no Rio. Isso daí ia dar um plot tão grande, tão bom. Você tá doido, macho? Vocês querem saber o que acontece com quem cai no Rio? Bom, também. Não, vai que a gente cai na volta. Pode acontecer. Exato. Se não acontecer nada de muito anormal no reino do elfo, a gente não vai cair no rio. Sabe o que eu pensei que poderia ser? Talvez seja outra criatura que caiu ali dentro e se transformou nesse tumor. Na verdade ele é uma cria, é um aborto do cruzamento de um deus com um demônio. E aí ele se transforma em morto-vivo, naturalmente. No caso, a gente ainda não descobriu quem é a mãe dele, né? Ainda não descobriu, mas ele deu uma pista. Ele falou uma sílaba do nome da mãe antes de morrer. Comecinho. Eu, na verdade, se eu não tivesse quase morrido, eu ia tentar usar vidência nele pra tentar ler as recordações que ele já teve. Sim, gostaria de ter visto isso, mas não deu, não aguentei. O mestre não deixou. O bicho batia doído, né? Batia, mano. O jeito de fazer isso era assim, a gente atacando em conjunto. Batia doído. Como ele repelia todo mundo, separava todo mundo, no jeito era fazer ele isso. Ele ainda tinha 154 pontos de vida temporários e 860 PV. Quantos PV? 860, mais 154 temporária. Ah, então tá de boa. Mas eu pensando sobre isso, na hora, praticamente durante todo o combate, a minha intenção não era de matar ele de forma alguma. Eu queria buscar outra forma. Certo. Era possível. Era possível tentar uma outra forma. O jeito mais fácil pra gente, se não tivesse acontecido ele ter usado lá o poder, lá o ferro, o magnetismo e repelido a gente pra trás, jogado a gente pra trás, era empurrar ele pra armadilha, mano. Não ia funcionar nele, cara. Será? Ah, ele tem resistência alta e resistência lendária. Não, sim. Eu tava contando com vocês passarem pela armadilha. Mas aí saiu o ferro magnetismo, destruiu todas as paredes, né? Já era. Não, mas aí o turno dele, ele ia ter que se mexer. Tipo, nós joga lá, ele usou resistência lendária, beleza. Ele vai continuar lá, vai ter que... Ia dar vantagem pra vocês que iam gastar a resistência lendária dele, provavelmente, né? Sim, a gente ia ficar abatendo, Ele ia ter que se preocupar com a lendária pra fazer isso aí, porque ele poderia tirar um e se transformar. Sim. Numa minhoca. Bom, o bicho batia doído, e eu não sabia o que ia acontecer. Porque foi totalmente aleatório todas as ações que ele fez foram totalmente aleatórias, né? Então, se ficar saindo raios gama e raios X, vocês iam estar fodido. Só bota parada cardíaca aí. Né? Parada cardíaca e o outro já era. É, o parada cardíaca também era muito filha da puta, né? Tipo, engraçado, mano. Parada cardíaca é de fuder, né? Mas vocês deram sorte, né? Um bando de largo tirou um monte de quatro dois. Nessas porras desse estado. Dois. Um. Ainda bem, né? É, ainda bem, senão deitava o grupo inteiro. Bom, vamos finalizar então, gente. Demorou. Uhum. Bora finalizar, e aí? Semana que vem, eu tô de volta. Isso aí, eu confirmo com vocês ainda durante a semana que eu vou estar viajando, trabalho, não sei como tranquilo. É que vai estar meu estado quando eu chegar. Espero não chegar contaminado. É, geralmente só tá podre, cansado. É, podre. Hoje eu já tô podre. É. Não espera não tá podre na semana que vem. Beleza? Beleza. Beleza. Gente, valeu. Espero que vocês tenham se divertido. Sim, e bem-vindos ao nível 31. Valeu. Ixi, o atropô voltou. Fudeu. Eu não tenho mais força não, gente, pra explodir esse atropão não. Ah, vocês vão ganhar mais um em ataques, em resistências, em CDs, tá? Esse então. Hã? É praticamente aumentar um na proficiência. Isso, aumentar um na proficiência, basicamente seria isso. Então nós vamos pra mais, vai pra 10 de proficiência. Vai pra arrumar na ficha. E é mais fácil arrumar na ficha dessa forma. E quem tem runa ganha 5 pontos de perícia pra distribuir nas runas. E Celerinda, nós vamos conversar a respeito de magia épica, já que você está se tornando um deus maior. Uhum. Beleza? Ou se você tiver alguma outra ideia também, a gente troca uma ideia aí. Beleza. Tá, o que eu pensei pra compensar o poder das runas foi isso aí, evoluir a conjuração épica pra você. Depois dá uma olhadinha no livro dos níveis épicos da terceira edição, que aí tem algumas ideias de magias épicas lá, dá pra fazer algumas coisinhas legais, dá uma olhadinha lá e vamos pensar alguma coisa juntos, beleza? Uhum. Combinado, então. Falou, gente. Falou. Boa semana pra vocês. Falou. Falou. Até a próxima. Boa viagem lá pro Senjão. Valeu, valeu. Paz. É nóis.